Continue agora conosco com o livro 4 de Planetary, Encontro. Os Escapistas. Mistério no espaço e encontro. Para começar nosso último programa sobre o Planetary, vamos fazer algo que até então era inédito na série, né? Que é discutir uma história que continua exatamente de onde a anterior parou, o número anterior, né? Ou seja, a edição 19 e 20 são uma historinha só, né? O título da primeira é muito sugestivo, né, para o sci-fi do universo DC, que é o Mistério no Espaço, né? O Mystery in Space, né? Uma mensal clássica, né, que teve... Tô vendo aqui 110 números, né? Saiu entre 1951 e 1966. Dá pra dizer que era um gibi gêmeo, né? De Strange Adventures, né? Já que Mystery sai na esteira do sucesso comercial do personagem Adam Strange. Na história do Warren Ellis e o John Cassidy, vemos o nosso trio, né? Num helicóptero se dirigindo pra Zâmbia, numa instalação secreta do Planetary, que nem mesmo é a Jaquita e o baterista conheciam, né? O Eli até diz para eles dois, que a memória dele ainda não voltou completamente e não se lembra de todos os detalhes, né? O que para mim soou como uma mentira descarada, assim, do Eli, né? Se você tem visto o que ele está arquitetando na reta final dessa história, né? Quer dizer, assim, não dá para crer naquele grau, assim, de antecipação, né? Quase num nível, assim, maquiavélico, né? Assim, que ele não tivesse completo domínio dos recursos que aquela instalação poderia oferecer, né? Bom, a ideia, a princípio, seria só assistir a um trio de criaturas andrógenas, né? Com aquela fisionomia corriqueira que vemos nas representações de UFOs, né? Só que com as asas translúcidas, né? Ela é... E o doutor responsável pela pesquisa chama eles de anjos. Eles estariam sendo mantidos ali cativos, né? Há muitos anos, sendo alimentados com grandes fluxos de informação. A teoria é que esses anjos seriam sondas, né? Que em algum momento retornariam aos seus criadores, né? Para reportar o que aprenderam. Aí no enredo do Ellis, eles funcionam como drones, né? Para seus olhos do Planetário, numa estrutura que vaga próxima a um asteroide, numa distância que está, quer dizer, que o quadrinho que é 40 vezes a da Terra para a Lua. Eu queria puxar o Mauro para seguir apresentando essa história, porque ela vira mais uma das jogadas de xadrez do Eli, né? Para dar seu checkmate em Randall Dolin, né? Fora que realmente é uma trama, assim, de mistério, né? Que tem, assim, uma atmosfera de horror, né? De estranheza ante as dimensões e proporções do que o Cassidy apresenta na página, né? Sem falar toda a antecipação e o suspense psicológico em torno do aparecimento de um dos integrantes dos quatro, né? Fala aí, Mauro. Essa edição, ela impressiona, assim, pela magnitude. Essa é a próxima. Essa instalação no espaço para a qual o Snow e o pessoal do Planetary mandam esses anjos, ela é, assim, num nível de gigante que me lembrou muito o Authority, né? É uma outra dimensão de grandeza. Você vê lá que, né, esses anjos, eles são mandados, né, pro espaço através dessa sonda. É até legal a cena que eles vão entrando para embarcar na nave. Tem aquela clássica, né, shot que é eles saindo, entrando na rampa para embarcar na nave, que lembra aqueles escolhidos, né, o The Right Stuff. Aquela cena que já foi muito, muito copiada. E aí eles chegam nesse planeta, esses três, e você vê lá o quanto que os três são minúsculos, E, né, eles veem alguns hominídeos andando, tá, um trono gigantesco, maior que uma cascata, e aí eles veem um cadáver gigante do que a gente pode presumir que era talvez o piloto da nave, né? Um morto gigante, mas assim, a arte aqui tá sensacional, né? O Cassaday se esmera nessa edição, que a hora que ele começa a dar os zooms no morto, que você começa a entender o tamanho dele. Você vê, assim, os homens andando em cima do dedão dele, da unha dele, eles são menores do que pulgas, né? Eles são minúsculos, minúsculos. Um tanto de hominídeo saindo de dentro da boca dele como se fossem vermes. As aldeias embaixo, assim, não dão a sombra do pé. Então você vê a dimensão, o que que era, né, realmente essa nave, que ela é todo um ecossistema vivo. E esse é um outro conceito bem interessante, tenho certeza que o Regi vai acrescentar com certeza melhor do que eu. Mas para falar sobre essa ideia de nave ecossistema que carrega, né, diversos habitats de, praticamente de planetas dentro dela. Apesar de estar todo mundo deslumbrado, você vê assim o baterista, a Jaquita, todo mundo de queixo caído, o Snow tá ali, assim, parece que ansioso, até que ele dá um sorriso e ele vê que é a nave dos quatro chegando com o Jacob Green. E aí a gente entende que o único objetivo dele, na verdade, é usar aquilo como uma armadilha para fazer alguma coisa com o Green. E só lá no finalzinho que a gente vai entender o que que ele vai fazer com o Green, né? E que vai causar aí um assombro aí nos demais membros do Planetary. Mas para não ficar só um monólogo, eu vou deixar o Regi complementar e falar mais sobre o planeta antes da gente falar propriamente sobre o Green. Me corrija se eu estiver falando besteira, Reginaldo, mas eu acho que o Coisa do universo Marvel, assim, eu acho que ele nunca tinha sido assim antes, trabalhado diante desse viés assim, do horror, né? Ainda que ele fosse essencialmente assim, uma criatura boa, né? Talvez assim, tivesse rolado algo assim, se o Barry Windsor Smith realmente tivesse seguido o plano original, né? E aquela graphic novel premiadíssima, né? Monstros, fosse uma mesma história da Marvel, né? Como era o intento, né? Que era focada no Coisa, se eu não me engano. Mas assim, eu também queria te perguntar, Reginaldo, o que na tua opinião assim, chocou tanto assim, a Jaquita e o baterista quanto a atitude do Eli, né? De despachar a nave daquele, vamos dizer assim, Galactus, né? Para outro sistema solar. O que você acha? Olha, eu não lembro também de ter visto alguma coisa ser usado dessa forma, né? Para começar, que ele era o membro mais popular do quarteto, né? E se você pensar que o quarteto era o título mais popular da Marvel no começo, você coloca o Coisa como... O Coisa era tipo, sei lá, hoje em dia o Wolverine, vai, vamos chamar assim. Ele era muito popular. Ele era monstruoso, mas era um monstro querido, vai. Nem tinha a pegada do Hulk. O Hulk foi uma tentativa de fazer um segundo Coisa, vai. Você lembrou aí dessa mini aí, Luigi, mas eu lembrei também da Ruínas, né? Que mostra os personagens Marvel sofrendo mutações e, né, os poderes se tornando realmente uma maldição, que é o que acontece com o Green, né? Ele realmente é uma monstruosidade. Ele nem pode, né? Por isso que ele não aparecia, né, tanto. Ele nem chega a falar, né? Acho que ele não fala, né? Ele é um monstro mesmo, né? Que ele tá com os órgãos virados para fora, né? Ele é muito feio, né? Parece ser muito forte, né? Ele desce da nave rasgando ela. Ele é imparável, né? Talvez também aí já dá uma dica por que o Elijah Snow tomou a atitude que tomou, né? Essa edição eu acho um barato que você dá uma bobeadinha, você perde um conceito assim que o Ellis coloca do nada, assim, né? Ele fala que a nave chega numa órbita que você passa despercebido, assim, que ele fala, né? 3753 Critini. Que eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Que é um asteroide considerado como uma segunda lua da Terra. Eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Se não tivesse pesquisado para a gente falar, eu acho que eu continuaria sem saber, né? Mas tá num balãozinho assim, falando, né? E você pega do nada, assim, a edição A20, né? Fica mais claro ainda, mas a nave, ela é nitidamente, né, inspirada em pontos com Rama. O título da edição 20 reforça isso, porque até o título em inglês é traduzido para nós, pelo menos não remete tanto, mas em inglês é Rendezvous, né, que é o começo do nome do livro do Clark, né? A descrição é muito, muito similar, né? Com ecossistema, de proporções realmente assim gigantescas, igual os anjos veem, né? Então, realmente assim, eu acho que o que o Ellis fez foi só acrescentar um toquezinho, né, do universo dos quadrinhos, né? Com esse Galactus aí gigantesco. Até os anjos, algumas pessoas associam eles ao Registrador, né? Que também é um personagem obscuraço relacionado com o Thor. Também, né? Então são coisinhas assim que a série, se você escavar, é aquela camada de Planetary que você fica fuçando, você acha divertido, mas que também, assim, se você não tiver atrás disso, a série continua boa. O que eu acho, assim, da estratégia do Elijah Snow é, assim, mais pra frente você até vê ela de outra forma, embora ela pareça realmente cruel, né, num primeiro momento, porque ele acaba exilando o Green, né, para fora, né, do sistema solar, mas também exila todo mundo, né, os anjos, vai embora todo mundo, né. Os anjos até agradecem, porque o objetivo deles é só registrar informação, e dentro lá daquela nave é o que eles iam ter mais acesso, né, à informação. E o Green, né, ele ia ficar lá dentro, talvez num parque de diversões para ele, onde ele poderia até ter uma vida normal, vamos dizer, não sei, mas não seria, na Terra ele acabava ficando escondido ou preso, a gente não sabe em que situação o Dolan deixava ele na Terra. O Elijah Snow não pensou duas vezes, né, e não colocou, e isso eu acho que o que incomoda a Jaquita mais do que tudo é que ele não colocou isso em discussão, ele tomou uma decisão sozinho, e uma decisão forte, executou ela assim, sem pestanejar, né, que é uma mudança radical de atitude do Elijah Snow, né, que ele tá fazendo, parece assim que ele tomou uma linha de ação e ele vai até o fim e ele não vai deixar nada atrapalhar ele. É como se ele virasse um pouco o que o Randall é, né? Tanto é que o plano, assim, lembra muito a emboscada, né, na Antártida, né, quando o Elijah foi capturado e sofreu a lavagem cerebral. Porque o Randall ali também arquitetou algo à distância, né? Basicamente, assim, também num apertar de botões, né? De certa forma, ele tá muito simétrico ao que o Randall faria, né? Eu fiquei pensando, né? E sobre o Jacob Green, né, o coisa aqui do Planetary, você falou que ele não fala, né? Mas ele fala que na hora que ele pega e tá esmagando aqueles hominídeos, né? Aqueles aborígenes lá, eles falam: saiam do meu caminho, pequenos trastes. O que é que estou olhando? Né? Ele fala, né? É bem assim, um linguajar meio Ben Green, né? O visual é fantástico, né, bicho? Esse coisa, assim, tem um pouco também, eu acho que tá até de monstro do pântano, né? Você vê na lateral dele, assim, no dorso dele. Parece que tem uns tumores, né? Mas não é um aspecto só de pedregulho, né? Tem tipo umas veias saltando. Me lembrou um pouco, assim, tipo um mix de coisa com o monstro do pântano. O que é que você achou do visual, Mauro, desse Jacob Green? Ah, é assustador, cara. Ele parece uns tumores, esse negócio, assim. Ele me dá a impressão de uma coisa cancerosa, né? Uma coisa realmente deturpada, gigantesca, e igual o Regi falou, imparável, né? Ele esmigalha lá a traqueia, o queixo do aborígene, né? Assim, a troco de absolutamente nada, né? Ele é completamente monstruoso, deformado. Duas coisinhas só que eu achei assim, interessantes de a gente acrescentar. Eu achei que a Jaquita, ela ficou um pouco impactada pela decisão do unilateral do Snow, mas eu acho que ela e aquele Dr. Coelho se doeram um pouco pelos anjos. É porque o doutor ainda volta e ele ficou muitos anos cuidando dos anjos, treinando os anjos, se sentia mais ou menos como um pai, como um cuidador deles. E aí, tanto que quando o Snow manda fazer a propulsão da nave para mandar o negócio para o espaço sideral, para mandar para longe da Terra, o professor lá, o doutor, ainda tenta argumentar com ele. E o Snow já corta, fala: não solicitei um debate, inicialize. Eles acham cruel, porque ele vai sacrificar os anjos, vai mandar a nave embora, que era uma baita de uma descoberta, e vai sacrificar o Green, né? Vai jogar ele no infinito, né? No espaço sideral. E aí depois tem, né, a hora que explode, né, tudo, manda a propulsão e fica a tela em branca, depois é que vem a mensagem dos anjos, né? Que o professor lá, o Dr. Coelho, fala, né? Estou recebendo uma mensagem dos anjos, eles sabem que você explodiu a nave deles, e eles dizem que não se importam e que nos amam, né? Então, assim, tem uma coisa meio angelical neles. Eles têm o negócio do extraterrestre, mas é uma concepção meio planetário para o que seria um anjo, né? Um ser que vem do espaço, que só tem bondade no coração, que só quer acompanhar o que os outros povos fazem, sabe? Então tem também essa analogia, assim. Então é legal, cara, eu gosto. Mostra realmente uma mudança de atitude do Snow. E ele fala que, né, agora que ele lembrou o que, os quatro fizeram, que ele viu os arquivos de tudo que todas as crueldades que os caras tinham cometido, tanto que eles estavam segurando a humanidade. Ele fala, ah, eu não lamento, eram quatro, agora são três. Reginaldo, essa capa da 19, ela me lembrou muito o pôster clássico, né, do 2001, Odisseia no Espaço, que por acaso é escrito, né, pelo menos a obra foi escrita pelo Arthur C. Clarke, né, assim, talvez uma subversão daquela nave lá do Kubrick, né, com a nave do Galactus, né, toda deteriorada, e a 20 é aquele olho com a pupila triangular, né, do Jacob Green. É um negócio, assim, pavoroso, assim, de se imaginar, mas com um efeito, assim, foda em termos, assim, de capa de gibi, né? Diz aí tua opinião sobre essas duas capas. A da 19, ela é uma capa sci-fi mesmo, é uma capa limpinha, né, com recurso realmente de alt-type, né, só de tipologia e a imagem da nave, ela é impactante. Num primeiro momento, você acha que a história vai ser sobre a nave, né, porque o Green vai aparecer lá no final da edição 19, e você percebe que o Snow não tá nem aí pra nave, o que ele queria era realmente fazer uma armadilha, né, pros quatro, né, pra pegar pelo menos um dos quatro, né? E aí sim, né, a capa da 20, eu acho que dá até pra gente viajar um pouco mais, né, com esse olho triangular, né, me lembrou um pouco, não sei se lembra vocês, de Authority, do final. Você, né, ia falar nisso, cara. Pois... Representação de Deus do Authority, que era esse triangularzão, não era? Sim, sim, sim, sim. Tem uma suspeita, né, que o Green, ele é imparável e ele é imortal. Então, ele é indestrutível, né? Então, existe uma possibilidade dele se tornar, dele subir naquele trono lá de pedra, né? Dele se tornar a divindade daquela nave, né? Eu acho que é viagem. Existem lacunas, sim, na série, né? Eu acho que essa não é uma dessas, né? Eu acho que realmente a parte interessante é você imaginar que ele foi mandado embora mesmo para afastar um problema realmente assim que não tinha outro jeito de fazer, porque se ele é indestrutível, você não tinha como destruir ele, então você afasta, você cria uma forma de realmente de tirar o problema do caminho e não ficar imaginando que ele vai se tornar uma divindade daquela nave, ele vai chegar a tomar o controle da nave passando, sei lá, milhões de anos, e não sei se é esse o caso, não. Eu acho que aí já é muita viagem, né? Embora realmente o destaque no olho é na capa é interessante, né? Gera uma ligação aí com a divindade lá do Authority. Meu Mauro, essa demora toda pra gente gravar esse programa final, o Reginaldo se juntou com os cabinhos doidinhos do Reddit tudinho, bicho. Cara, ficou ali. É, foi longe. Foi longe. Foi difícil voltar, viu, pra normalidade. Rapaz, essa foi boa. Essa do trono aí não passou pela minha cabeça, não, bicho. Mas é um fanfic boa, porra. Se você lembrar, né, o Galactus aí morto lá, ele, embora ele, né, acho que o dedo dele é um dedo descascado de carne e tal, tudo, ele tem uma certa forma rochosa, alguma coisa assim. Você acaba associando alguma coisa também com o Green, né? Com a forma do Green, assim. Mas aí você tá esticando demais a coisa, né? Querendo levar uma coisa a outra, e eu não sei se é realmente assim, foi o que eu falei. Planetary tem lacunas, tem certos pontos que não, nunca vão chegar a ser revelados, e acho que nem precisam ser algumas coisas. Tudo explicadinho, acho que não tem necessidade. Mas algumas coisas que você acaba querendo desenvolver mais, que também não tem necessidade. Essa é uma dessa, né? Eu acho que não tem necessidade. Eu acho interessante ficar desse jeito mesmo. O Green foi deixado de lado. É um problema eliminado. Quer comentar essas capas, Mauro? Ah, cara, a primeira realmente me remeteu ao 2001, né? Só que todo esfarrapado, né? A nave toda destruída. E me lembrou um pouquinho também a aproximação de uma nave toda destruída. Aquele Event Horizon, que é um horrorzinho que eu gosto, cara. Com, eu acho que o máximo. Com o Lawrence Fishburne. Isso. Gosto pra caramba desse filme. E a ideia da aproximação da nave destruída, boiando no espaço, assim, me lembrou um pouquinho dela. E da 20, cara, é muito legal esse, né, além desse triângulo que me remeteu realmente ao Deus lá do Authority, a ideia da pupila, do olho bem aberto, da pupila dilatada, é aquela representação clássica de um monte de filme de terror, né, de quando Frankenstein abre o olho, de quando Hulk abre o olho naquele filme do Ang Lee, né, de quando o monstro acorda, sabe, você bate o olho, né, ela e te remete a um filme de horror, a um filme de criatura, né? Então, assim, né, um grande mérito deles de passar exatamente o impacto que eles queriam trazer em relação à figura do Green. Interessante que essa capa, esse verde, assim, forte, assim, justamente por ser um monstro, né, ser uma criatura, ela acaba me remetendo àquela capa clássica, né, lá do Hulk, né, do Daily Kill, né, que é quando as personalidades do cinza e do verde fundem e nasce o Hulk professor, né, aquela capa, assim, com aquela explosão verde, se você só vê a silhueta preta do Hulk, né, acho que é a minha capa favorita, assim, de um gibi do Hulk, né, esse verde, assim, me remete logo a ele, assim, sabe, é viagem minha, assim, não tem nada a ver, mas como você falou também que é uma coisa assim de monstro, né? Pra mim eu linkei logo com isso. O multiverso inteiro tem sistemas de proteção à vida tão meticulosos que chegam a criar indivíduos para proteger gente de uma área de um país em um planeta. É como incumbir um grão de areia de tomar conta de 1 bilhão de outros num metro quadrado de uma praia. Telemetria de máquina da morte. Se esse podcast fosse sério, se a gente realmente tivesse assim, compromisso com a arte, né, para discutir essa edição 21 de Planetário, eu acho que todo mundo tem que ter, pelo menos, tomado um chazinho de Santo Daime para iniciar a conversa, né? Porque conversar sobre esse conto, né, só com umas cervejinhas no juízo, assim, na minha humilde opinião, já começa tudo errado, mas diante de nossas faculdades mentais, né, infelizmente ainda sóbrias, né, vamos fazer o possível e o impossível para tentar discutir essa edição, que é inegavelmente assim, a mais lisérgica, né, de todas as 27 edições da série, né? Ô Luiz, eu acho que você tá subestimando o que o Regi fez nessa semana de preparação, cara. Não sei se foi só o Reddit, mas vamos lá. Essa eu pirei mesmo. Foi essa que eu pedi ajuda? Não, não foi, não. Foi a do... Foi da sede no Brasil. Vamos lá. Aí começa, né, essa edição com o Elia batendo, né, na porta de uma mulher, assim, com dreadlocks verdes, né, e uma pintura também verde, assim, no rosto, né, que lembra uma máscara. Ele disse que quer uma consultoria para achar e derrubar os 3 que restam dos 4, né, que por si só é uma lorota, né, porque ele só contabiliza o Jacob Green, né, e não menciona o William Leather, né, que foi capturado na edição 18, né, do Clube do Canhão. Isso, claro, assim, vai fazer sentido mais adiante. O nome dessa mulher é Melanta, né, e o Elia a trata como uma maga, né, mas ela faz logo questão, assim, de problematizar esse rótulo, né, mencionando o envolvimento do Planetary com a sangria, né, assim, numa escala macro, né, e ela como estaria, assim, envolvida com uma escala micro, né, o nano, né, o subatômico, né, a Melanta, ela se vê como uma cientista, né, do que é invisível aos olhos humanos. E aí é uma longa divagação, né, sobre essa ciência, né, sobre uma teoria de que a alma humana é um campo eletromagnético que acompanha o corpo, né, mesmo após a nossa morte, né, e quando se enterra um cadáver, infectamos, né, o solo com nossa alma. Acaba sendo também assim, um mix, né, de existencialismo e naturalismo, né, para explicar porque certos vegetais acabam tendo propriedades alucinógenas. E aí, em um determinado momento, assim, né, o monólogo passa para a natureza imortal assim, dos bebês do século. Né? Quer dizer, ela diz que os notáveis nascidos em 1º de janeiro do ano 1900 são funcionalmente imortais. Né? Só que o Eli questiona isso, né? já que a Jane Sparks, né, o Hark, né, o Tarzan lá, o Blackstoke, né, todos morreram. Mas aí a Melanta solta que, na verdade, todos eles vivem fora do sistema, né? Como se fossem artefatos, né? O que eu acho que acaba confundindo ainda mais o Eli, né? E acaba a sessão, assim, com a provocação de que o papel dele seria muito maior do que meramente acabar com os quatro, né? Enfim, essa é uma leitura, assim, muito resumida, ou, vai lá, assim, mais linear do que o que ocorre nessa edição. Mas eu tive a impressão também que ele saiu da consulta assim, com mais perguntas do que respostas. Mauro, o que, é que você achou disso? Será que o Eli conseguiu o que ele queria, né? Você tomou ao menos um cafezinho mais forte para a gente conversar hoje ou está na cervejinha? Como é que você está aí? Meia garrafa de saquê já foi, porque tinha que entrar no espírito aí da conversa. É a edição mais viajada de todas do Planetary, na minha opinião. Ela entra realmente numa discussão... mistura ciência com misticismo, com neuro, o que você imaginar, cara, ela, né, com xamanismo, e é muito legal que o Snow, ele toma esse chá alucinógeno, que segundo ela não é alucinógeno, né, que ele permite que ele entre em contato com esse mundo subatômico, e é muito bonito, assim, visualmente que o Cassaday faz aqui. Porque no meio desse delírio, a gente vai vendo a expressão de espanto do Snow, e você vai vendo, né, essa flor que ele vai entrando para se comunicar com esse mundo subatômico, que ela é, sei lá, uma analogia, uma derivação também do floco de neve, né, que a gente vê durante toda a série, que é para representar o macro, né, a existência dos multiversos, e aqui a flor é para representar o micro, com inúmeras divisões, subdivisões, e uma vez que o Snow entra nele, ele começa a entender, né, dentro do que é possível entender, que ela explica, né, dessa dimensão em que as almas ficariam, né, que seria, né, um plano integrado com a natureza, em que essa energia nada se perderia, e ela lembra ele da, né, até da conversa que ele teve com o John Stone naquele local que os cientistas iam para se suicidar com bomba atômica para não integrarem nenhum campo de energia que pudesse ir ou para o lado do céu ou do inferno, segundo o raciocínio deles. Então, assim, é muito legal, bonito, bonito demais, é extremamente lisérgico, mas, assim, cara, talvez, assim, visualmente falando, essa também, além de ser a mais viajada, seja a edição mais bonita, assim, de Planetary, né? E ela abre trocentas discussões, mas eu acho que, assim, o que ele absorve de conclusão disso daí é que ele não é uma pessoa comum, né? Mesmo como bebê do século, já sabia que ele não era comum, que ele tinha poderes, mas ele percebe que a alma dele não pararia nesse fluxo de energia junto com as outras, porque ele é um sistema de defesa. Ele tem um papel a cumprir para o universo. E a hora que ele se dá conta disso, entra em paz com o que ele precisa fazer, e ele tem uma visão mais clara de objetivo e de convencer os quatro. E aí, Reginaldo, essa foi uma das edições que eu reli pensando exatamente num react teu, né? Já que você curte muito essas viagens do Ayres, e não só isso, essa temática, né, que tangencia, né, ou sei lá, fala sobre a magia de uma maneira mais contemporânea, né? Faz aí suas observações sobre essa consultoria da Melanta. Gosto muito disso, sim. Eu acho um barato isso. Eu acho um barato os conceitos que o Ellis coloca aqui. O Ellis sempre gosta de colocar conceitos que ele estuda, que ele vai atrás, que ele realmente explora, busca entender. Aqui, eu acho que ele fez duas coisas, né? Primeiro que eu não quis interromper o Mauro, mas que eu também acho realmente que a flor lembra o floco de neve. Porém, o floco de neve é o modelo do universo e a flor é a representação natural dele, por isso que ele é uma flor. Na verdade, a flor, eu até tentei achar que flor seria essa, e eu acho que ela se aproxima mais de um lótus. Mas ela não é bem um lótus, né? É uma flor que ele quis representar o universo. São várias pétalas sem um núcleo, assim. Mas é, eu acho que é isso que ele quis representar, né? O floco de neve é uma representação, né? É um modelo. Então, ele é um modelo, como se fosse um modelo matemático. Então, ele não é uma coisa natural. Enquanto a flor, não. A flor é realmente, né, uma coisa natural. E eu acho que é importante isso, essa visão que o Elijah Snow está tendo, porque ele se encaixou. Se na 12ª edição ele lembrou quem ele era, ele ainda não sabia o que ele tinha que fazer. E aqui ele descobre, de fato, o que ele tem que fazer, né? E o que ele tem que fazer não é o que ele fez na edição passada, de certa forma, né? Ele não tem que derrotar os quatro. Ele tem uma missão muito maior, né, que eu, e isso eu acho muito legal, né, ele descobrir que a missão dele não é de vingança, porque talvez se ele se mantivesse nessa linha, né, de vencer os quatro, ó, eu vou vencer os quatro, ele seria derrotado de novo, cara, pela segunda vez, porque não, ele não estaria cumprindo o objetivo de vida dele, que não é derrotar os quatro, ele é um mecanismo de defesa da Terra, ele é uma salvaguarda, ele é uma pessoa que tem que proteger e salvar as pessoas. Ele nem é uma pessoa, né? De certa forma, ele nem é uma pessoa, ele está fora, né, desse sistema, ele não tem, vamos dizer assim, não tem alma, né? De certa forma, eles deixam subentendido isso. Ele é realmente um construto que o universo gera, né, como os bebês do século, e embora ele seja um bebê do século diferente. A gente já teve essa discussão, né, Luigi? Eu não sei se foi gravado ou não, mas ele não é, embora ele tenha nascido no começo do século, ele é um bebê do século, mas ele não está vinculado necessariamente ao final do século, que nem a Jane Spark, por exemplo, que ela sim, ela representa o século, né? Por isso que ela teve que morrer no final do século XX. Então é um monte de ideia jogada que você tem que ler, reler, procurar, ir atrás, olhar aquelas quatro letrinhas lá que estão escondidinhas assim no canto da página e procurar. E aí o Ellis fala, né, de uma relação do ideograma chinês. Oh, é muito louco, cara. É realmente muito louco mesmo. Eu gosto muito da Melancta. Eu acho ela um personagem muito legal, que algumas pessoas falam que ela é o Doutor Estranho, né, de Planetary. Eu acho ela realmente, por causa da, né, por causa do símbolo da porta, por ser, né, o mentor que o Elijah Snow está procurando para, né, para se consultar, para, né, saber o que precisa fazer, mas ela também, por essa relação com o verde, pelos cabelos, tudo, ela lembra também uma, né, uma Era Venenosa. Como sempre, aquela relação de personagens, eu acho isso legal demais, cara, assim, muito bacana, né, não ficar preso numa coisa só na referência, sabe? Ela é esse personagem, ela é exatamente esse personagem que ele está caracterizando. Não, eu acho legal isso, eu acho que o Ellis está querendo contar uma história própria, e é muito legal a história que ele está querendo contar, assim, é muito interessante mesmo, assim. Eu acho que até a releitura de Planetary enriquece mais. Eu acho que realmente ela enriquece mais porque você começa a notar alguns detalhes e a perceber que algumas coisas que estavam lá no começo, elas não estão por acaso, elas não são colocadas assim de forma leviana. Tem muita gente que fica preso só na referência e não é isso daí. Então é realmente um barato, né, você fazer essa releitura, porque é muito legal mesmo. E assim, cara, o negócio que você falou, eu concordo com você, só até deixar mais claro, não é que o Snow é um bebê do século diferente, né? Pelo que dá a entender aí, você entende que cada bebê do século é diferente entre si. Cada um deles tem um papel a cumprir. O Snow, a gente vai falar sobre isso, né? Que ele fala que o papel dele é ser o protetor, é proteger, é resgatar. A Jane Sparks era o Zeitgeist, né? Era a representação do século XX. Né? A gente conversou bastante sobre isso nos programas de Authority, né? O humor dela refletia o que acontecia no mundo, ou o que acontecia no mundo refletia no humor dela. Ela era o espírito daquele tempo. A gente vê que o Blackstoke, ele também era um bebê do século, mas ele era talvez a representação do espírito de aventura, de inconformismo, de busca de novos horizontes, de explorar talvez do europeu, entrar para as culturas, explorar as culturas da América, da África. O Hark era talvez, sei lá, uma representação, né, tivesse uma função talvez de exploração da ciência, do misticismo oriental, enfim. Mas o que eu absorvi dessa edição, e que, né, isso eu só fui ver na segunda leitura, é justamente isso, que cada bebê do século teria o seu propósito, a sua dinâmica, os seus poderes próprios para cumprir aquela função que o universo incumbiu eles de exercer. Eu concordo contigo, Mauro. Agora, essa parte assim, da epifânia que o Eli teve aqui no final dessa história, eu acho que, como eu disse, eu acho que ele nem teve assim, uma epifânia. Eu acho que ele saiu muito confuso. Ele saiu mais ou menos como o Neo, no Matrix original, né? Quando ele viu o oráculo e saiu bem confuso, ele só teve a iluminação depois. Eu acho que o Eli vai ter isso algumas edições assim à frente. Assim, eu acho que nesse ponto aqui, eu acho que ele ainda saiu assim confuso pra caramba, sabe? Saiu como a gente, como leitor, assim, de primeira viagem. Quando lê esse gibi, você meio que viaja, assim, às vezes você não entende nada e você tem que voltar e rever algumas páginas. Interessante que eu acho que essa edição também, ela conversa muito com a edição lá do Pistoleiro Morto, né? Quando a gente vê o HD, né, com as almas, e você vê também aquela representação das almas, né, nessas plantas, né? São duas edições que tem um bate-bolazinho assim, interessante. Não, esse é um aspecto muito interessante que você falou agora, que ela menciona isso, né? Que o detetive fantasma lá de Hong Kong, o Snow pergunta pra ela, né? Ele fala que o detetive disse que não tinha nada, né? Que o pós-morte era aquilo, que não existia nada mais profundo, né? A Melantia responde pra ele: em Hong Kong você conheceu um homem que morreu e jurou que não existia vida após a morte. Ele pode nunca ter visto isso, imagino por que não. E é depois que a gente vai entender que ele tá em outra camada, que ele não desceu para esse nível mais profundo, mais completo de entendimento da alma, do papel no universo. Talvez em função lá do ódio dele e daquelas outras pessoas que estavam armazenadas naquele HD gigante que mostra lá na edição, talvez estivessem na mesma condição que ele, né? Eu não sei, tudo dá margem para interpretação. Mas é muito legal porque essa edição, ela toca na ferida, né? Que é uma coisa que você vê, assim, eu comentava fora do ar uns dias atrás com o Regi, justamente isso, que o quanto que o Ellis, apesar de deixar propositalmente algumas coisas em aberto, ele amarra muita coisa, né? Ele não deixa coisas contraditórias em Planetary, porque você vai pensando, pô, você viu muita coisa depois de vida após a morte, você viu várias teorias que em tese são conflitantes, e ele não vai amarrar isso. Tinha a questão dos cientistas, tinha a questão dessa nova visão da alma, do papel no universo, que confrontam com o que o fantasma, que é um cara que tá morto, ele tem toda a propriedade do mundo para falar sobre vida após morte, tá falando, e o Ellis consegue dar uma amarrada assim nessa edição, né? Isso é muito legal, você vê que é uma coisa muito bem feita. Essa capa, assim, me é muito familiar, mas eu não sei dizer precisamente o que ela tá, de certa forma, referenciando. Ela me lembra, assim, a capa, assim, de um LP, assim, de banda de heavy metal, assim, dos anos 70. Tem um aqui, até salvei aqui os links, eu vou botar no Discord para vocês verem. Tem um aqui, eu vou botar no chat. Cara, ela é um pôster de show do Grateful Dead. É igualzinho, cara. Mesma linguagem. Também lembra um pouco o Black Sabbath, tudo. Isso. Mas, cara, dá uma olhada. As cores, a psicodelia. Vê os pôsteres de show do Grateful Dead. É muito parecido. E eu acho que tem a ver com essa questão da pegada psicodélica do gibi. O que eu botei pra vocês aqui é a banda Hawkwind, no disco Space Ritual, de 1973. Eu acho muito parecido o estilo e a fonte que o Cassid usa, né? Me lembra as letras de Master of Reality, de 1971, do Black Sabbath. Você viajou também nessa capa, Reginaldo? Você viu alguma outra referência? Sim, não, a pegada é essa mesmo. Psicodelia, psicodelia, né, ela é realmente inspirada nisso, né, em psicodelia, né, lisérgica, ela é totalmente assim, por causa que é uma viagem, né, do Elijah Snow, né, pro autoconhecimento. Então a capa acompanha toda essa tipologia, tudo isso daí vem daí, é isso aí mesmo. Melantia crê que Elijah Snow é uma coisa criada para cumprir uma função, então era impossível que isso fosse apenas caçar até o fim do mundo quatro pessoas que o fizeram mal. Ele deveria olhar ao redor. Quando o solo onde as fundações da vida e da morte, assentada em espaços menores do que aqueles que poderíamos imaginar, era infinitamente vasto, poderia a tarefa do quarto homem do Planetary ser assim tão pequena? Aquele era um mundo estranho e ele nunca deveria perder isso de vista. A tortura de William Leather. Como o próprio título sugere, né, nessa edição 22, assim, a gente vai conhecer vai descobrir o que aconteceu com o Tocha Humana dessa realidade, né? Ele estaria sendo mantido assim, numa localização secreta, né, e pela lógica, assim, sofrendo tortura para dar informações sobre o Randall, né? Só que a princípio nunca vemos o rosto completo dele, né? Só os olhos e uma parte do nariz. Ele conta a história do seu avô, né, o Ranger do Velho Oeste, John Leather, né, e o filho de John, né, o Brett Leather, né, que, como já sabemos, era a versão do Warren Ellis para o Spider, né, um vigilante pulp, né, criado em 1933 por Harry Steger, né, para concorrer com o Sombra, né, de Walter Gibson, que era 2 anos mais novo, né, de 1931. E voltando assim, um pouco à fita, eu acho que o maior destaque da história fica por conta mesmo da adaptação que o Ellis e o Cassidy fazem, assim, da história do Lone Ranger, né, o Cavaleiro Solitário, né, que é uma criação do George Trendle, né, e Frank Strykepro para a rádio em 1933, né, e fez tanto sucesso que depois virou seriado, gibi, filme. O enredo seguia o John Reed, né, um policial texano, deixado para morrer e era salvo pelo índio tonto, né. Na história do Ellis, o John Leather é emboscado, né, pelo grupo dos irmãos Dolan, descendentes do nosso Randall, né, no futuro, que queriam a localização de uma mina de prata da família Leather. É dito que o índio renegado, né, da tribo Potawatomi, né, que realmente existe, né, e significa aqueles que cuidam da lareira, vistos como um povo renegado, né, entre as grandes nações. Então, assim, o cara era tipo um outsider dos outsiders, né? Ele dá uma droga pro John para avaliar se deve ou não salvá-lo. E a imagem que o John vê vai naquela vibe dessa edição anterior da Melante, né? Dos vegetais alucinógenos, né, infectados com as almas dos mortos. O John se mostra digno, né, de ser salvo e aí empreende, né, sua vingança sobre os Dolan, já como esse cavaleiro solitário. É bem curioso que o Ellis, ele desdiz a ideia que esse herói americano não mata, né? Quando ele forja balas de prata, assim, com uma mistura de mercúrio, né? Então, se o tiro atingir uma perna, assim, o bandido não morreria inicialmente, assim, mas sofreria com os efeitos do mercúrio, aí sim, teria uma morte sofrida, né, pelo envenenamento. Aí, depois da vingança, né, e uma vida como esse vigilante, o John Leather deixa de lado essa vida dupla, né? Casa e constitui família. Em 1º de janeiro de 1900, né, seu filho, o Brett Leather, nasceria, né, seria um herdeiro milionário, provavelmente por conta dos rendimentos da mina de prata, e aí, como um bebê do século, ele seria funcionalmente imortal, né, e uma característica, pelo menos no quesito Superman, que seria passada assim, para o filho, né, o William Leather, como o Black Stock passou para Jaquita. Então, será que não, né, Mauro? Fala aí sobre a revelação e a maior frustração da vida do William, né? E também o que o Elijah faz com ele nessa tortura. Pô, eu adoro essa edição. Adoro ela, cara, porque ela referencia duas ou três, né, grandes figuras aí da mitologia pop, né, que é o Lone Ranger lá, o Cavaleiro Solitário, mais até do que o Zorro, apesar de que, né, o Regi buscou aí umas referências legais do Zorro, mas é aquela lá do Ranger que é dado como morto e tem uma experiência sobrenatural e volta com, né, o apoio do índio lá. E aqui o indígena dá para ele justamente aquelas as plantas lá da Melantia. E aí tem a referência tanto à flor quanto ao HD humano, né, que você vê muitas pessoas ali em posição fetal, quanto até o floco de neve depois mais embaixo, né, dando a entender que esse antepassado Leather, ele teve contato, né, com essas camadas mais profundas aí do além-vida. Cara, é muito legal as cenas de ação, da vingança dele, matando lá a gangue dos Dowling, é ação pura. E depois ele passa rapidamente pro descendente dele, pro Brett Leather, que é o Sombra, né, cara? Assim, tem essa referência também do Aranha que vocês falaram, né? Do poder das aranhas, tal, que se desfaz em muitas aranhas, mas basicamente a figura, a capa, a identidade secreta, o negócio dele viver nas sombras, é o Sombra, né? O herói pulp Sombra. E assim, visto de uma maneira, né, sensacional, de ação brutal, dele atirando nos gangsters. Cara, é muito legal a maneira como ele trabalha esses dois mitos pulpes integradinhos dentro da história, sabe? Não parece uma coisa forçada. Retrata muito bem essa visão que ele faz dos dois. E aí a gente vai um pouquinho pra frente, em duas, três páginas, e aí também a capacidade de síntese do Ellis, né? De mostrar que o William Leather, ele é frustrado porque ele descobre que ele é filho não do Brett Leather, mas de um caso extraconjugal da mãe dele, né? Da esposa do Leather com, né, um funcionário lá. Então ele não herdou os poderes, não herdou a questão do seu bebê do século. Ele não é super-humano, não tem poder nenhum. E aí ele é cooptado justamente pelo Dowling. Você vai falar assim, se você quer... Ele quis afrontar a família. Já que ele não tem o gene dos Leather, já que ele não tinha os poderes, já que ele teve, entre aspas, roubada a herança de grandeza dele, ele é convencido pelo Dowling a ir contra tudo aquilo, a se juntar ao projeto do Dowling de buscar uma grandeza própria. E aí ele, entre aspas, se une aos inimigos históricos da família do... entre aspas, pai dele, né, do que era para ser pai dele. Então você vê, tem um pouco, né, até meio infantil de, pô, vou buscar um inimigo do meu pai, né, histórico da família do meu pai, para buscar fazer minha própria história. E aí você vê, ele fala que depois de 40 anos ele descobriu que ele era um capacho do Dowling, que ele nunca ia ser grande, que ele era o garoto de recados, que ele fazia o que o Dowling mandava. E aí ele conta, né, ele tá, você vê ali que ele está sendo torturado pelo Snow, que ele tem várias coisas ligadas ao cérebro dele, que o Snow tá, provavelmente deve ter algum tipo de soro da verdade, algum extrator de memória que faz o Leather contar tudo isso para o Snow. E não satisfeito, né, de ter arrancado todas essas informações, o Snow ainda cega o William Leather, ele enfia um óculos cheio de pregos no olho dele, justamente falando de que ele lembra de tudo que o Leather fez, e que ele vai falar onde está o Dowling e a Kim Suskind de qualquer jeito, porque senão ele vai continuar torturando. Então você vê também assim que o Snow chegou no nível de crueldade que a gente não esperava dele até então. E eu acho interessante também que o Ellis, assim, ele nunca, como o Reginaldo já deixou bem claro, né, que ele nunca fecha assim, de verdade, um raciocínio, né? Tem sempre assim, uma coisa assim, deixada nas entrelinhas. E eu acho assim, que no William você vê uma admiração sincera, assim, pelo avô e pelo pai postiço, né? O desejo de ter aquela mesma grandeza dos dois, né? E isso faz ele descer muito baixo, né? Como você falou, e se associar a um descendente dos mesmos Dowling, né? Que trouxeram ruína para os Leather, inclusive assassinando um tio-avô dele, né? Então, Reginaldo, será que o William é um personagem trágico, assim, talvez digno de pena do leitor, ou ele tem mais a que se fuder mesmo? Fala um pouco aí da da sua leitura dessa edição 22? Eu também gosto demais dessa edição, sabia? Porque ela reúne os elementos que eu acho que são importantes para a série. Ela explora melhor, né, essa questão dos bebês do século, aborda justamente isso. Ela aborda o pós-vida, que é tão importante para a série, né? Ela mostra, né, cara, assim, é muito legal você ver, né, a versão do Cavaleiro Solitário, né, do Lone Ranger, é muito legal mesmo, cara. É o Cassaday, assim, detonando nas páginas, né, assim, um domínio, assim, com muito pouco, duas, três páginas, você identifica o personagem, você reconhece e você quer ver mais. E é muito legal a caracterização que ele faz, né? Ele chama de Death Ranger, né? Ele chama, não, acho que nem aparece escrito. Você vê identificado, né? Ao invés de Lone Ranger, é Death Ranger. O que eu acho interessante para você associar aí na leitura é realmente o seguinte: a questão do pós-vida que a gente estava falando antes. Ela aparece na terceira edição como mais um, vamos dizer, mais um elemento arqueológico, vai, o monstro da semana, que nem de um seriado, assim. Então é a nota interessante da terceira edição, né, que aparece aquele invólucro, né, aquele, quando o baterista ele aciona, né, que mostra que também o baterista consegue, né, interpretar, né, e até manipular a magia, né, como uma fonte de informação, ele acaba, né, acessando aquele, parece um depósito de almas, né, que é dali, parece que é onde veio o detetive morto, que ele diz que não tem nada além do... Não tem nada, não tem nenhum pós-vida, né? É, até no final, a última frase, ele fala, né? Que é só nós, né? Que até em inglês parece com justiça, porque é just us, né? A série continua a abordar, falando, toda hora que ela fala de pós-vida, ela fala de uma continuidade. Na edição passada, você vê uma coisa até poética, de um pós-vida bonito. No meu entender, e eu acho que a leitura que até o Elijah Snow acaba fazendo, é que de alguma forma o universo tem um mecanismo de defesa que criou, acaba criando esses bebês do século, acabou criando ele, que ele ainda está procurando entender o que ele é. Que ele é um bebê do século com algum propósito específico, que ele está entendendo ainda qual que é o propósito dele. E o universo também cria ou dá uma segunda chance para essas pessoas que nem o Death Ranger aí, para ele cumprir sua vingança. Então o Death Ranger, ele é muito similar ao detetive que você viu ele na terceira edição. Não deixa de ser um mecanismo do universo para fazer, efetuar alguma coisa que, de certa forma, saiu errado, ou uma morte indevida, ou realmente uma ação de vingança que precisa ser feita, né? E eu acho que é realmente essa sacada do Elijah Snow, que ele percebe que o universo, por si só, ele cria esses mecanismos para se cuidar. Esse insight que eu acho que é o importante para o Elijah Snow, para a série, para tudo. E a questão dos bebês do século, também ele vê que é importante, porque foi a forma como o Dowling seduziu o William Letter, porque ele falou, olha, te tiraram uma herança de direito, era para você nascer com esses dons, era para você de alguma forma, que nem a Jaquita tem, que nem a Hark tem, né? Era para você ser especial e você não é. Então você precisa, de alguma forma, ganhar isso, recorrer a isso. Então eu acho, do que você perguntou, Luigi, que ele, de certa forma, não deixa de ser trágico, né? Embora ele aparentemente tenha falhas de caráter próprio, independente do Dowling. Eu acho que seja uma infeliz coincidência deles. Sabe aquelas coisas do destino de se reencontrar, né? As famílias se reencontrarem? Não é nada assim de que ele não deveria cruzar com o Dowling. Mas eu realmente acho que foi realmente... O Dowling usou isso, né? Isso daí deve revoltar, né? Quem já não tinha um caráter muito bom, piorou, desandou tudo. Né? Então eu acho essa edição muito legal, cara. Tanto pelo uso dos personagens, eu gosto demais desse... Ele é um amálgama do Sombra e do Spider, e eu gosto que seja, porque eu não gosto, de novo, eu falo, eu não gosto do personagem ser só referenciando, eu não gosto dessas derivações secas assim, né, ó, esse é esse, isso é isso, aquela inspiração que a gente já falou da Newton Family, né? Que eu acho que assim, o Ellis bebeu muito, porque tem todas essas amarrações. Funciona, que eu acho muito legal. Reginaldo, o Eli, ele chega a falar de algo assim que aconteceu quando o William, ele era tripulante do Nautilus, né? De que ele tinha atirado em alguém que estava com o Eli. Eu não lembro, mas na série chega a dizer quem foi esse personagem que levou esse tiro e o que aconteceu com ele, sabe isso? Não, não fala. É uma namorada dele, né? Ele não chega a detalhar quem que é. Uma namorada do Elijah Snow. Eu acho que falam dela em duas passagens, mas não detalham quem que é. E acho que não passa disso, né? Mas realmente... Eu também não achei, não. Não falam quem que é, não. E não especificam, não passa disso, não. O William Letter, por si só, é assim, reforçando, ele tem falhas de caráter, porque ele era o executor aí do grupo, né? Ele fazia trabalho sujo pro Dolin. Ele matou o bebezinho super-homem, né? Isso que eu ia falar. Eu ia lembrar exatamente disso, cara. Assim, ele torrou, né? Ele carbonizou o bebezinho, né? Então ele é o cara que faz todo o trabalho sujo, né? Se você parar para pensar, ele estava afastado da equipe. Imagina o que ele andava fazendo, né? para estar suspenso, né, meu, dessa turminha. É o Gabigol do... O cara deve ser muito ruim, né, assim, para estar afastado, assim, para ter feito, né, para os caras não aguentarem, meu, assim. Então, o final, né, dele torturar, assim, dele colocar aquele visor, né, com agulhas, assim, ele não mata, né, o William Letter, ele não mata. Eu não sei qual seria o propósito futuro dele com o William Letter, deixar ele vivo, se tem algum escrúpulo nisso. Mais pra frente, ele até blefa. O baterista comenta isso mais pra frente. É, mas ele até blefa falando que matou, mas ele não mata, né? Então, não saberia dizer aí, né? Eu fiquei com a impressão que ia reprogramar ele. Ia fazer uma lavagem cerebral, é. Mais pra frente, o baterista fala que levou ele pra um hospital pra cuidar dos ferimentos, e meio que para fazer uma reintegração. E o fato dele ter deixado o cara cego foi para realmente não utilizar ele, para não ter chance do cara fugir, dele alertar o Dowling, nada assim. Mas que dentro dos cenários possíveis, foi uma solução, entre aspas, misericordiosa que o Snow teria feito em relação ao Leather. Lá na frente ele fala que, é o baterista mesmo que fala, isso, que ele foi misericordioso com os dois, né? Com o Leather e com o Green também. De mandar ele pro espaço e afastar ele. Porque ele podia ter explodido a nave e acabou. Isso. Mas do Green eu até achei que, assim, que explodir a nave poderia acontecer do cara não morrer. Do Letter eu também, assim, falei assim, mas peraí, ele ficar cego, ele ainda assim, eu fiquei na dúvida, assim, nesse caso eu realmente fiquei na dúvida. Quando acontece isso em quadrinho e quem tá falando é uma pessoa que você, não é uma pessoa dúbia, né, como o baterista não é um personagem dúbio, né, ele tem outros defeitos, ele até é bobo, né? Às vezes ele é até confuso, incoerente, você não entende o que ele está falando, mas ele não é uma pessoa dúbia. Então você tem que confiar no que ele está falando, né? Então é isso, né? No final das contas. E ô Luiz, você perguntou, né? O que a gente achava, tal, do que o Snow fez com o Leather, se ele foi cruel demais, tal. Como diz um amigo meu, né, considerando tudo que o Leather fez, você sabe que o Leather tem mais que a gente? Ele tem mais que se fuder mesmo. É isso aí. Eu falei no primeiro programa que o Cassidy chegou a ser o capista, né, e o design de um gibi contemporâneo do Cavaleiro Solitário, fruto certamente dessa capa aí da edição 22. E eu acho que essa arte, assim, por ser em preto e branco, ele me parece que está linkando exatamente com o seriado clássico em preto e branco. O que é que você acha, Mauro? Você gostou disso aí? Ah, tenho a mesma impressão. Dá a ideia de que você está vendo ou num cinema em preto e branco, ou numa TV em preto e branco, apesar de ele ter, talvez, não sei, aqui no cantinho não dá para você ver se é uma árvore ou se é um amassado, né? um gibi em preto e branco meio amassado, que ele dá a entender aí na capa, que também teria a ver, né, com aquelas tirinhas do Lone Ranger, do Zorro. De qualquer maneira, né, você vê assim, né, tem os desgastezinhos nas margens, tinha aquelas, como é que chamava, aquelas revistas, que era uma novela em revista, que na verdade eram, né, eram fotos de filmes que eles usavam para contar uma novela, né? Fotonovela, né? É, uma fotonovela, isso. Então pode ser isso, né? Uma representação em revista de um filme do Cavaleiro Solitário ou um quadrinho, mas assim, ele dá uma ideia de realismo, de luz vindo de baixo para cima, assim, que dá um aspecto fantasmagórico, que dá um aspecto de filme antigo. Cara, lindona, lindona essa capa. E aí, Rejão? Cara, a edição toda é maravilhosa, né? Essa daí, nessas últimas edições, eu acho que, assim, até pelo tempo que ele levou para produzir, ele teve um período maior de produção. Você pode ver que tem algumas histórias que elas são basicamente sem balão, sem narrativa, é só gráfico mesmo, é só visual. Então, ele estava esbanjando talento aí. Essa capa, para mim, ela remete um pulp, até pelo efeito de desgaste, né, nas bordas. Porém, o que o Mauro falou é verdade. Ele colocou toda a iluminação de um filme antigo, porque Planetary, ele não fica preso em uma coisa só. Ele está homenageando o século XX inteiro. Como a gente está muito distante, né, desse começo do século XX, onde esses personagens eles dominavam, né, o Lone Ranger, o Zorro. O Zorro era assim, o Zorro era uma unanimidade no começo do século XX. Assim, ele era um personagem muito forte, que a gente não faz ideia. Tanto é que aqui no Brasil até teve uma confusão entre Zorro e Lone Ranger. A gente confunde um pouco. E meu avô falava que era o Zorro branco e o Zorro preto. Isso é confuso para algumas pessoas. Tanto é que todos os bordão do Lone Ranger, tem gente que associa ao Zorro. E a história do Zorro é totalmente diferente do Lone Ranger. São personagens muito fortes que Planetary faz uma homenagem, né? Vale a pena, na reta final, você dedicar uma edição para isso. Porque é muito legal ver. É muito legal ver o Sombra, né? Você vê. Você tem vontade de ver muito mais. É na medida certa, claro, né? Mas você queria ver mais. Você queria ver uma edição do Sombra, desse Sombra aqui. O Spider, né? Eu acho ele a cara do Sombra, não tem jeito, né? Embora eu também já tenha visto ele ser chamado de Spider, né, em alguns lugares, eu acho ele a cara do Sombra. Até a risada que ele faz, tudo, e a ambientação, eu acho ele a cara do Sombra. Essa é uma das minhas edições favoritas mesmo, assim. Diz a história que ele não ia durar até amanhã se não tivesse sido encontrado por um índio, cujo nome nunca se soube. Era um curandeiro, um xamã renegado que tinha se afastado da própria tribo. Ouvia os trovões, sabendo que era o som dos espíritos que jogavam vastos jogos celestiais e batiam os pés. Ele olhou para John Leather, semi-morto, e resolveu testá-lo para ver se merecia ser salvo. Dos três personagens assim, mais recorrentes do Planetary, eu acho que o baterista é o mais difícil assim, de você conseguir descrever assim, a habilidade sobre-humana dele. Né? Essa edição 23 basicamente usa, né, a revelação da origem secreta dele para deixar isso mais claro assim, para o leitor, né? Começa no presente, né, com o próprio baterista e a Jaquita numa lanchonete, assim, conversando sobre o que o Eli tem feito, né? E principalmente da parte da Jaquita, o temor de que ele esteja mudando, assim, de que talvez ele esteja se perdendo, assim, meio essa obsessão em acabar com os quatro, né? Só que, incrivelmente, assim, já que sempre o vemos, assim, antagonizando, assim, o Eli, assim, no sentido de que não parece ter muito respeito por ele, né? O baterista acaba tranquilizando a Jaquita, né? E se mostrando, assim, um crente, assim, na missão. E eu acho que mais que isso, né? No propósito do Eli, assim, como o bebê do século, né? E aí a história volta alguns anos, né? Quando a ideia, né, e as aplicações da internet ainda eram bem incipientes, né? Talvez no começo dos anos 90. E o Randall mantinha um prédio, assim, com crianças com alguma habilidade tecnológica sendo mantidas em cativeiro, assim, explorando as habilidades dela, né? E uma dessas crianças era exatamente, assim, um pequeno baterista, né? Mauro, fala como esse personagem vem a ser acolhido pelo Planetary e depois de volta ao presente. Qual seria a teoria do baterista sobre o que o Eli teria em mente a partir de agora? Tu se lembra? Ah, sim. Essa edição é legal porque, né, realmente conta a história do baterista e a gente vê o que não tinha mostrado ainda, que era a equipe de campo do Planetary com a formação Snow, Jaquita, Ambrose. Então a gente vê a formação dos três em campo e é muito legal ver os três em ação. A distorção da realidade do Chase, a Jaquita correndo em super velocidade, dando um chute no cara até a coluna do cara explodir, sair fora do corpo. O Snow, né, ele vai pegar a informação, o cara tá mijando no banheiro, o Snow congela a urina até o pinto do cara pra fazer ele falar, senão ele fala que ele vai quebrar. É sensacional, e você vê os três, assim, funcionando muito integrados, né? Tá ali o Chase atirando em dois, três, aquele estilo Matrix, e a hora que um cara vai atirar nele, o Snow mata o cara pelas costas. Então é muito bacana. E aí tem a hora que eles vão resgatar o baterista, né, explode a cabeça de todas as outras crianças, só sobra dele, e ele usa a percussão dele para explodir o sistema do Dowling, e aí os quatro, né, os três do Planetary, e ele tem que pular pela janela, e aí outra cena muito Matrix, muito maneira também, deles pulando no nada e sendo resgatados pelo avião do Planetary dando rasante. Cara, é muito, muito legal. Como história, como ação. E depois a gente entende um pouquinho, né, que ao contrário dos quatro que viam, né, esses seres extraordinários como um ativo, como gente para ser feita, usada para missão, o objetivo do Snow era cuidar do baterista e devolver ele para casa. E só a hora que o John Stone informa para ele que o baterista não tem mais família, não tem mais ninguém para ir, que, né, dá até entender que o Dowling eliminou toda a linhagem genética dele, o Snow resolve ficar com ele e integrar ele no Planetary. Acaba sendo o pai dele, né? É isso, acaba sendo o pai dele mesmo. É. E aí depois você vê, né, no final, que a aceitação do baterista em relação ao papel do Snow, porque ele ouve, né, como ele conversa com a informação, ele leu tudo, ele sabe mais do que, né, as pessoas acreditam que ele sabe. Ele sabia sobre a origem da Jaquita, ele sabia, fala para ela, né, que o Snow salvou ele e ela, né, dois órfãos, e que o papel do Snow no universo é salvar as coisas, que o Eli é um salvador, e que, na opinião dele, a missão que ele colocou mais do que destruir os quatro é salvar o Ambrose Chase. E aí acaba com isso em aberto, que é um negócio que na época deve ter explodido a cabeça de todo mundo, assim, como assim salvar o Ambrose Chase se a gente viu ele morrer lá atrás? Isso vai ser muito foda. Mas, assim, ainda sobre esse lance, assim, de visualizar, assim, o que o baterista faz, né, ou talvez como ele enxerga o mundo, né, é bem legal, assim, que na primeira página, assim, tem uns quadros, assim, simulando como ele vê as coisas, né, quase como um display, assim, com as informações saltando para a vista dele, né? A temperatura ambiente, né? O código de área, né? Se tem mensagens novas no celular em cima da mesa, né? A conexão de dados. Isso só para ficar no básico, né? Já que aquela cientista lá no final disse que ele funciona como um buraco negro, assim, sugando toda a informação ao seu redor, né? E eu tenho quase certeza, assim, que o baterista inspirou, assim, um personagem criado, assim, lá pelo... aquele Zack Penn, né? Aquele roteirista lá ligado aos filmes dos X-Men da Fox, né? E até o primeiro Vingadores do MCU, né? É um personagem dos Alphas, né? É uma série de 2011, assim, nessa pegada, assim, de mutantes. E tinha esse personagem era o Greg, né? Que era um autista, assim, que enxergava, assim, o fluxo de informações ao seu redor, assim. Desse mesmo jeito, assim, do baterista, né? E como o Zack Penn era, acho que era antenado, assim, com os gibis, né? Eu acho muito razoável que ele conhecia o Planetary, né? Você lembra dessa série, Renato? Você lembra se chegou a assistir? Quer comentar essa origem secreta do baterista? Qual série? Não lembro. Que série que é essa? Alphas. Alphas. Não lembro. Cara, era bem legal. Acho que teve duas temporadas ainda. Não lembro. Se você estava falando, o Ellis, ele reformulou, né, depois a Jenny Spark com, né, lá em The White Storm, ela tá mais, né, informacional, né, ela tá... Talvez o espírito do século XXI é mais relacionado à informação. Ela tinha mais a ver com o baterista do que com poderes elétricos, né? Ela não tinha essa visão dele, né? Esse Google Glass aí que ele tem, né? Ele consegue visualizar tudo, né? Ele chega a desligar o celular porque estava conversando com ele. Eu acho o baterista um personagem riquíssimo, assim, né? Pode até ser, num primeiro momento, ser subestimado, né, por ser o personagem, né, o engraçadinho da coisa, mas ele é muito interessante, né, principalmente por causa desse poder dele. A hora que você entende realmente o que ele faz, né, e a aplicação que pode ter, né, é mais ou menos o que a gente acabou vendo, né, que o Cifra virou, né, e quando usam o Cifra... Tô falando do Cifra dos X-Men mesmo. Bem usado, né? Como que fica legal e interessante, né? Só que ele tem uma pegada com eletrônicos, né? Com gadgets, né? Que eu acho que também fica bem legal, né? Assim, e aí, falaram, para ficar mais descolado, né? Deram duas baquetinhas para ele. E pequenininho ele era chamado de Little Drummer Boy, né, meu? Você faz a associação com uma puta música clássica, né, que todo mundo já gravou e regravou. Quem você imaginar já gravou essa música. E ele é um moleque marrentinho, né? Desde pequeno ele é engraçado. Essa edição é uma edição até um pouco leve, porque você vê ação, né? Foi o que o Mauro falou, é legal você ver os três, a equipe original agindo, né? Porque o Ambrose Chase é um puta de um personagem bacana também. A edição tem toda a cara de Matrix, né? Com a fuga do avião. Tem ainda uma pontinha do John Stone, que também é outro personagem do caramba, né? Você vê ele associado, né, com o Elijah Snow, né? O Elijah Snow com pleno das memórias, né? Você vê que eles têm uma certa parceria aí, né? Por ser uma edição leve, o que ela traz para você é realmente você falar, ó, não subestima o baterista, porque quem tem o domínio de todas as informações é ele. Quem sabe tudo é ele. E ele tá duas, três casas adiante aí de todo mundo, porque ele tá sabendo realmente de tudo. Tudo que a gente tava vendo atrás lá, ele já sabia, né? Ele sabia realmente o que o Elijah Snow é, ele sabia o que o Elijah Snow estava propenso a fazer. E também acho interessante, né, essa edição ela começa com uma conversa, parece aquela conversa de bebedouro, né, de funcionário que não está satisfeito com a empresa, né, a Jaquita dá um toque nele assim, vamos começar uma greve e tal, e ele joga para ela que fala assim, ó, nós dois somos cria dele, assim, né, você quer fazer o quê? Eu acho assim que era a hora realmente do baterista aparecer, porque ele vai ser essencial até o final. Você vai ver como que o personagem cresce pro final da série. Você pode até, de certa forma, dizer que o baterista cresce e a Jaquita fica um pouquinho mais tímida, assim. Ela sai um pouquinho mais, ela dá um passo para trás e o baterista dá um passo para frente, que é até importante para a execução do plano do Elijah Snow. Eu vejo essa capa da da 23, assim, como um poster de filme, assim, me lembra muito aquele Armageddon lá do Michael Bay, que tinha lá o Bruce Willis, o Ben Affleck, né, a Liv Tyler, mas esse posicionamento, assim, do elenco também é, assim, é muito genérico, né, não sei, o que vocês acham, Mauro? Você viu, Mauro, alguma coisa aí nessa capa? Ah, acabei de mandar pra vocês o poster da Armageddon. É a mesma coisa que me lembrou. É um pôster de filme de ficção científica, cara. É os três sobre o mundo com flare. E até tem a ideia de créditos em cima, né? É isso, cara. É a ideia de um filme de ficção. Um pôster de filme de ficção científica. Elijah Snow, escrito em cima, né? Que é o nome do protagonista. Inclusive, no do Armageddon, tá só o Bruce Willis em cima. Pra mim, é uma clara inspiração no pôster do Armageddon. A única vantagem é que não tem o Ben Affleck gatinho, né, meu, na capa, porque... Ah, mas eu acho que eles botaram ali o Chase fazendo esse papel aí, olhando pro horizonte. E o Ben Affleck deu uma melhorada, meu, depois, né, quando o cara desistiu de ser galã, meu, assim, né, falou, vou ser triste só, meu, vou ser cansado. Vou ser triste. Ele não é nem triste, velho, ele é cansado. Eu olho hoje em dia pro Ben Affleck e eu falo, puta, tá aí um cara que cansa. Eu conheço o Mauro assim com um gif. O gif de Mauro é aquele do Clint Eastwood de Torino, né? Fazendo aquela cara. A de Reginaldo é o Ben Affleck triste, bicho. Puta que pariu. Eu já vi o Reginaldo postando essa foto, velho. Aquele que tá fumando, né, cara? Assim, tá de cabeça baixa. Abandonei a vida. O cara melhorou 1000%. Olha ele olhando pro nada, cara. Assim, ó, pro vazio, meu. Que é isso? Que desespero. Não, melhorou demais. É assim, ó. Quando a gente não pode ficar no ufanismo também, né? Quando tem que elogiar, elogia. Mas essa capa, cara, é realmente genérica, meu. É, bota qualquer coisa, meu. Porque ela tem pouca ou nenhuma associação com a, né? Assim, é muito... Não tem muito a ver com a história. Eu acho que eles perderam uma oportunidade, porque a ideia era o quê? Era mostrar o trio original com uma capa de ficção científica. Cara, eles deviam ter pegado algum pôster do Matrix e botado ali o Snow de Neo, a Jaquita de Trinity, o Chase de Morpheus. Teria ficado muito mais maneiro aí. Toda vez que tem o Ambrose Chase, eles dão uma vacilada na capa. Toda vez. Pode reparar. Não é ruim a capa da edição do Ambrose Chase lá, o Planet Fiction. Não é ruim, mas também não é uma das melhores, assim, né? Ela é mais ou menos, assim, né? Essa daqui tá, é a mesma coisa. Você pode ver. Porque você espera, porque é muito legal a presença do Ambrose Chase. Mas a capa não ajuda, cara. Porque... Fica a dever duas vezes. É a segunda vez, cara, que fica a dever. Eu acho que eles tinham a ideia justamente de tirar o baterista da capa pra você, só quando você tá lendo. Porque me surpreendeu também. Tanto a origem dele quanto a da Jaquita vem em momentos inesperados. Você começa a ler, não é uma edição de origem. Você começa a ler a da Jaquita, é uma aventura do Black Stoker. É você conhecer o Tarzan numa Wakanda anda adaptada. E aí, no último quadrinho, você descobre que era a origem da Jaquita. Aqui é a mesma coisa. A ideia, eu acho, que da capa era, ó, pô, vamos comprar uma edição que vai ser uma aventura do trio original do Planetary. E depois de um tempinho, você entende que você tá lendo a origem do baterista, cara, que é muito legal. A maneira de vender a coisa, eu entendo. Mas, né, é super aproveitado que a ideia ficou só nisso. Que eles pegaram o Armageddon como inspiração, em vez de outros filmes que eles podiam ter buscado ali. Na capa, ó, eles falam ainda, ó, Introducing the Little Drumming Boy, né? É legal demais, cara. É porque parece que ele vai ter uma participaçãozinha de coadjuvante, na verdade é a introdução dele no Planetary, né? A ideia é legal, ela só é mal desenvolvida. Alguns bebês do século são defensores, alguns são pioneiros. Eli é salvador. Acho que ele quer salvar Ambrose Chase. We'll be right back. Sistemas Planetary. Essa edição 24 serve para os personagens, assim, alinharem, né? O que sabem com o quebra-cabeça que a gente, como leitor, vinha montando, né? E de quebra, assim, descobrimos que o Elia mantém, assim, o arquivo dos Guia Planetary, que ele escreve no subsolo da filial no Rio de Janeiro, né? Eles se reúnem para lavar roupa suja, né? Pelo menos a Jaquita e o Elia. E revela-se que ela é filha do Blackstock, né? É dito em voz alta que a natureza da missão deles, e em especial assim, do Elia, é salvar coisas, né, e partilhar o conhecimento que faria a diferença na qualidade de vida das pessoas. Mas mais que tudo isso, o Elia está convicto que o Randall tem o conhecimento de que possa salvar o Ambrose Chase, né, que estaria em estado de suspensão numa zona que nem entra e nem sai informação, e por conta disso ficaria invisível para o baterista. E aí, como estamos no Rio, nada mais fidedigno ou miliciano que uma ação dos quatro, assim, para silenciar ou impedir-se os planos altruístas do Eli, né? O que é que acontece, Mauro? Fala aí as suas impressões sobre essa reunião de cúpula do Planetary. É uma reunião de organização de ideias, né? Essa é uma edição de organização de ideias. Porque a gente, assim, tá falando aqui no podcast coisa que a gente já leu duas, três vezes, né? Planetary. Mas quando você leu a primeira vez, você acha que tem uma ideia, mas você não tem certeza absoluta. Você vai montando as pecinhas, mas você não sabe. Pô, será que essa minha conclusão tá certa? Será que é isso mesmo? É muita coisa complexa acontecendo. E aqui eles meio que reestruturam as ideias, tanto entre eles, entre os três, um alinhamento, quanto com o leitor. Aqui é uma grande recapitulação de tudo que aconteceu em Planetary e do rumo que a série vai seguir dali adiante. Daqui o que o Snow quer fazer. Então é bacana, né? Eu acho que talvez para quem vai ler a primeira vez seja necessário para essa reestruturação. Sei que tem muita gente que não gosta de explicação, é o pessoal que vai falar ali que o Nolan explica 10 vezes o plot durante o filme, né? Que talvez não tivesse a necessidade dessa edição explicando o plot, mas eu acho legal, cara. Ela dá uma compilada, uma organizada nas ideias. Para os personagens também, eles dão uma nivelada do objetivo para os três poderem agir em uníssono, né? Voltarem a agir com uma equipe, voltarem a confiar no Snow. E aí, a hora que eles estão organizando tudo, os quatro atiram lá do espaço e destroem, né, essa filial do Planetary no Rio de Janeiro, eles vaporizam tudo. Só que como os três estão num subsolo protegido, num bunker lá, eles sobrevivem à explosão e o Snow marca, né, nas cinzas aí do edifício do Planetário um 4 com um sinal de proibido, de que ele vai botar o fim nos 4 e que agora nós vamos pro tudo ou nada, que agora nós vamos para a definição. Agora, Mauro, interessante também, assim, essa questão da recapitulação que você falou. No nível editorial, eu acho que talvez fosse até necessário, assim, para quem, por exemplo, acompanhava pela série regular. Se você for pensar direitinho, o Planetary 23, ela sai em agosto de 2005, né? Aí essa Planetary 24, ela sai em março de 2006, né? Então, assim, ela não só serve, assim, na história, assim, para um arranjo entre eles, a conversa, assim, eles colocar as cartas na mesa, ficar todo mundo no mesmo quadro e tal, mas serve também, assim, para organizar, assim, várias ideias que estão há muitos, muitos anos já esparsas e vai condensando, vai, assim, para deixar mais claro, assim, para o leitor, né? Então, eu não acho que seja tão parecido, assim, com a questão, assim, do tipo um filme do Christopher Nolan, né? Que eu também não, eu acho que a marcação do pessoal também não me incomoda muito esse tipo de coisa, não. Mas eu vi muito por esse lado também. No nível editorial, serviu para ser uma edição, assim, tipo um compêndio, né? Para as pessoas, os leitores, organizassem, concatenassem todas as ideias e todo mundo tivesse no mesmo compasso para o final. Mas aí, Reginaldo, eu vi que você estava pesquisando, né, sobre essa configuração gráfica das estantes, né, nessa biblioteca onde o Elia mantém os guias planetários dele. Você conseguiu achar o que isso significa? Aproveita e comenta também o que você achou dessa edição número 24. Não, foi essa daí justamente que eu fiquei maluco e não achei, cara. Assim, olhando de cima, né, que eu te falei. É, olhando de cima. Isso. De fractal, que eu reconheci essa posição das prateleiras por onde eles passeiam. Quer dizer, eu achei familiar, mas eu não consegui reconhecer de onde que é. E como é uma cena muito marcante, né, que você vê que é uma posição das prateleiras que eles não acessam, né, eu fui procurar, não achei, né, mas uma hora a gente acha. Eu acho importantíssima essa edição e até coloquei para vocês um comentário, né, um review do IGN, que o cara fala isso, né, que ele ficou anos sem ler, afastado, acho que é anos que ele fala afastado, e aí a hora que ele volta serviu para isso, né, a edição, porque resgata muita coisa que ele tinha esquecido. Tem muita ponta que a gente deixa de lado, tem muita coisa que você sabe, mas um dos personagens não sabe, que nem a questão da Jaquita ser filha do Blackstock, lá do Tarzan, bebê do século. É a hora de pôr tudo em pratos limpos. O Elijah Snow tá até falando, pondo as claras tudo. Na edição passada, o baterista falou a real pra Jaquita, falou, não, ele não tá sendo arbitrário e ficando maluco. Né, o Elijah Snow, ele realmente está fazendo as coisas da forma correta, né? Ele vai fazer melhor ainda, ele vai salvar o Ambrose Chase. E é isso que ele fala nessa edição. Então, o que ela podia achar? Não, é o baterista está supondo que é isso? Não, ele vai e confirma nessa edição exatamente isso. Aqui acho que é mais uma reunião dos três, os três alinhando, né, os objetivos, do que ter uma revelação mais importante, acho que na próxima. Eu vou guardar até para a próxima. Aqui é realmente os três alinhando os objetivos. O final, né, quando o raio da morte chega no cucuruto da cabeça deles, e mata, se você parar para pensar, todo mundo que está naquele prédio, né, que é um arranha-céu, assim, ele parece uma agulha, até é um design interessante, né, os edifícios Planetary, eles são avançados, eles têm um visual assim futurista, né? São prédios assim prateados, assim bem bonitos. Acabou, ficou só um buraco, e eles estão num bunker bem abaixo, né? E ainda os poderes do Elijah Snow conseguiu resfriar um pouco o subsolo, né? E aí, quando se a Jaquita tinha alguma dúvida em relação aos métodos do Elijah Snow, quando viu que os quatro não hesitaram em torrar todo mundo, eles alinharam, né, os objetivos e falaram, não, vamos em frente, porque parado a gente não tem muito o que fazer, né? Nós vamos acabar sendo mais uma vez derrotado por essa indecisão. Eu acho interessante também esse destaque nos guias Planetary. Eles são falado um pouco mais na próxima edição, mas eu acho interessante isso aí, que eles são uma peça-chave pro Dowling, né, e pra série como um todo, né, e no final de novo, né, é o Elijah Snow falando, ó, eu vou salvar o Ambrose, é o que eu faço, que eu acho bem legal. E tem mais um mistério, né, Luigi, que eu falei para vocês, que tem uma senha lá no final, 1958-0101, que também ninguém até hoje descobriu se tem algum significado, esses números, se é uma data, o que que é. Isso é mais um daqueles mistérios do Planetary que ninguém descobriu o que que é isso. É uma data que eu também procurei, não achei nada. 1 de janeiro de 1958, não achei nada. Eu joguei no chat GPT também, não achei não. Inclusive, eu também joguei essa imagem no chat GPT. Ele fez um daqueles bem bolado dele de informação, mas não chegou a nenhum... alguma coisa definitiva, né? Ele disse, por exemplo, que em termos de arquitetura e design, ele disse que a disposição das estantes também pode remeter ao design modernista, caracterizado pelo uso de linhas retas e espaços abertos. Arquitetos como Le Corbusier e Mies van der Rohe empregaram esses princípios em seus projetos, priorizando a funcionalidade e a estética minimalista, né? É uma coisa que ele falou, né? Consigo fazer essa correlação mesmo, não. O que eu acho, viu, é assim, o Elijah Snow, ele justifica para eles, que fala assim, ó, na última vez eu fui derrotado porque eu fui previsível. Eles sabiam como eu ia agir, então eles se anteciparam e eu fui derrotado por causa disso. Agora eu tô sendo imprevisível. Eles não sabem o que eu vou fazer. Por isso que eu consegui derrotar o Green, por isso que eu consegui derrotar o Letter, e assim que eu vou derrotar os dois, eu vou ser imprevisível, né? Então ele tá, por isso que a Jaquita ficou espantada com as atitudes dele, porque ele tá agindo fora do padrão dele normal, né? Então você vê que são detalhezinhos, assim, que o Mauro falou é verdade, não fica pontas soltas, né? Não, pode até falar, mas o Elijah Snow não agia assim antes, por que que ele mudou de personalidade? Ele não voltou, a memória dele não voltou, ele não teria que agir do mesmo jeito? Não, é o Ellis realmente mostrando, né? Dando algumas explicações aí, que eu acho que essa edição e a próxima, ele realmente, se você precisava aí, até na edição 27, a última edição, fica até sem resposta, não precisa mais de resposta, a edição 27 é quase que um epílogo, assim, porque essas duas têm todas as respostas, a 26 é o fechamento mesmo e a 27 um epílogo. A maioria das respostas estão aqui nessas duas, a 24 e a 25 respondem bastante coisa. Eu acho que essa é a minha capa favorita, bicho, de toda a série, porque ela simula assim, uma brochura do tão comentado de Planetary, e eu vou mais longe, se tem que existir uma edição ônibus dessa série, eu acho que ela viesse justamente com essa capa, né, nessa pegada assim, de livro velho, né, eu até correria o risco de comprar só pela capa, mas não compraria não. Mas também tem esse detalhe, né, dessa capa, assim, do guia, né, de ser um guia, assim, de organizar, né, de detalhar, assim, todas as informações, assim, condensar, assim, numa edição, assim, que funciona exatamente como guia, né. O que, é que você acha, Mauro, dessa capa? Ela é bonita e simples, né? É o que você falou, cara. É a ideia de ser o guia para tudo que aconteceu. Ela é bonita, ela lembra, ela te dá a ideia de que você tá abrindo um guia planetário, que você tá entrando nos mistérios, que vai estar ali escrito em nenhum momento, né? Durante a série ele mostra o que tá escrito, é referenciado, né? Que foram lidos no guia planetário e que o Snow documentava aquilo tudo, mas a ideia de você estar entrando, né, num guia planetário enquanto você vai se inteirando do que está acontecendo na história é uma grande sacada. Ah, eu também acho ela quase que uma das mais bonitas da série inteira, né? Assim, o que eu acho mais incrível, cara, assim, coisa que nós não vamos ver mais, é que Planetary é uma capa por edição, não tem capa variante, capa alternativa, não, você entendeu? Então, essa capa, ela é sequinha, cara, ela é enxuta, ela é só isso, ela é quase que assim uma capa, uma contradição, você imagina? Ela, pra quem não é um leitor regular da série, ela não é vendável. Ela não é chamativa. Se ela fosse uma capa alternativa, uma segunda capa, uma capa variante, ela até justificaria. Porque aí você põe uma capa mais chamativa, uma capa, né, vendável, aquela capa de revista de herói mesmo, todo mundo saltando e tal, tudo. Mas era só essa e tá acabado. E que isso daí é praticamente, hoje eu acho impossível de existir. Eram outros tempos, outra economia, outra forma de trabalhar quadrinho, totalmente diferente, né? Bons tempos. Hoje em dia você pega uma revistinha mensal dessas da Panini agora, meu Deus do céu, os caras usam capa variante como tapa-buraco, assim, pra completar o gibi. Uma mensal do Batman, assim, chega a 14 capas variantes, mano. E uma mais feia que a outra, porque eu detesto esses spin-offs, assim, essas capas sem sentido. Pra mim tem que ser a capa, como é que você usou o termo? É capa fulminante, né, Reginaldo? Sim, cara. Toda edição, cara, ele tinha que dar um tiro e um tiro certo, né? A gente brincou a edição passada que não era tão boa. Ainda assim, ela é uma capa bonita, cara. Ela não é feia. Imagina, cara. Ela é linda. Não, é bonita. Cara, ela é linda, né? A gente é que tá falando brincando, cara. Porque, assim, ela é bonita pra caramba. Ela só é mais convencional. Ela não é uma capa que vamos dizer assim, todas as outras capas, você pega a capa do Cavaleiro Solitário, ela tá arremetendo, eu achei, associada a um pulp. Você pega a da Melancta, ela tá com um cara de pôster dos anos 60, tá com cara de pôster de Woodstock. Imagina o cara fazer isso a cada edição e mudar, ele tá mudando a identidade visual da série radicalmente. Ela não tem o mesmo, ele não tem o mesmo logotipo. É de uma ousadia. Planetary é um ponto fora da curva, né? Em tudo, em muitos quesitos, Planetary, ele fugia do convencional. Inclusive, né, em ter uma capa só, e ela tinha que ser certeira, igual essa edição 24. Pois bem, que comece a caçada. Só não seremos mais a caça. Não temos mais tempo para jogos. fria. É engraçado que quanto mais assim, o Arraez mostra as cartas que tem à mesa, né? Mais ele parece que sempre tem uma carta trunfo na manga, né? Pra pegar a gente assim no pulo, né? Nessa 25, assim, o Elia volta a se encontrar com o John Stone, né? Naquele bar saideira, né? No Cazaquistão. E dessa vez é pra fazê-lo explicar algumas coisas que não fizeram sentido, assim, pro Elia, né? Ou talvez que começaram a fazer sentido, né? Como o fato desse esse espião estar a serviço de Hark, né? Mas na realidade, quem lhe dava ordens para o seu completo contragosto, né? Eram os quatro, né? E aí, quando a conversa caminha assim para a hostilidade, o Stone tenta fugir e aí descobre que o Elia montou toda uma operação para capturá-lo e vamos dizer assim, salvá-lo assim, da influência ou ameaça que os quatro tinham sobre ele, né? É uma cena assim de ação muito foda, né? Para variar, né? Com a jaqueta porradeira, né? E vai desembocar assim, na verdadeira origem secreta dos quatro, né? Reginaldo, fala um pouco sobre essa edição e principalmente dessa negociata do Randall em 1961 com o que parece ser um apocalipse, né, de outra realidade. Então, eu acho que essa edição ela tem mais resposta que a anterior, porque a anterior é quase que uma justificativa ou aquele alinhamento de ideias lá que eu falei, né? Aqui não, aqui é como se mostrasse para o leitor a hora da revelação mesmo, né? Começando por essa do John Stone, que ele é um agente... um agente duplo, né? A mando dos quatro, né? E se fica até o final, você fica na dúvida se ele de fato ele trabalha para os quatro ou se ele está sendo forçado, né, pelos poderes do Dolin a servir os quatro. E ainda assim eu ainda tenho uma outra dúvida, que é uma ideia minha, que eu não sei se vocês concordam ou não, mas que eu acho que o John Stone é quem acabou movendo. Pelo menos depois dos bloqueios mentais do Elijah Snow, foi ele quem moveu as peças para esse lance final. Eu, pelo menos, vejo assim, né? Eu vejo que ele, quem fez a negociação com a Hark para tirar a transnave da mão do Dolin foi ele, e deixou ela e o Gene Wilder com o pessoal do Planetary. Sempre que possível ele fazia alguma coisa para, né, o baterista, sempre que possível ele fazia alguma coisa para deixar o Dolin um pouquinho mais enfraquecido. Então eu sempre acho que assim, o que se ele fazia um jogo duplo, ele acaba fazendo um jogo triplo, que aos poucos, desde lá de trás, ele tentava minar o Dolin, mesmo sendo, talvez, por um domínio mental, alguma coisa, forçado a trabalhar para ele. Então, eu acho que no final das contas, né, ele, forçado ou não, né, ele foi ele que trabalhou junto com a Hark e com o Elijah Snow para a derrocada do Randall Dolin. Entre as respostas que a gente viu, antes disso tem uma porrada mesmo, é verdade, Luiz, eu acabei de falar que a Jaquita... ela desaparece um pouquinho, mas antes disso tem uma porradaria dela que é muito legal mesmo. Ela dá, acho que, uns 3 ou 4 socão no John Stone na cara, que é muito legal mesmo a porrada dela. Na cara e no saco, né? É, pra cena de ação não tem igual ela, assim, ela é muito bacana, né, pra brigar, assim, e é o que ela gosta também, ela se diverte. É ela quem derruba ele, né, ele usando aquela garra do demônio. Ela tem um outro nome, é Pata do Diabo, alguma coisa assim que associa com aquela luva do Barão Von Strucker, né, da Marvel. Quando ele já está no hospital, que o Elijah Snow está interrogando ele, é que vem essa revelação de que os quatro, na verdade, eles não fizeram, né, o voo, a viagem para Sangria para adquirir os poderes. Parte da história é essa, eles realmente acessaram a Sangria e foram para outro universo, né, para uma realidade paralela, onde eles encontraram uma terra povoada, do jeito que eles explicam, é uma terra povoada por seres superpoderosos. Nas palavras que são só algumas linhas de descrição, você entende que são seres como se fossem deuses. Todos eles ganham poderes, né? Ganharam poderes, então nasceram humanos, mas ganharam poderes e se tornaram deuses. A Terra que você vê na imagem, ela lembra muito realmente Apocalipse, porque ela é toda cheia de maquinário, tem aquelas fossas fumegantes, né? Gigantescas. Tem algumas efígies, assim, né? Aquelas figuras, aquelas imagens de rosto que até parecem a muralha da fonte, né? Mais do que Apocalipse, parece a muralha da fonte. Lembra muito Apocalipse, essa é a verdade, o planeta, né? Um mundo bélico, assim, alguma coisa assim lembra. E os quatro acabam fazendo um acordo com essas divindades, com esses deuses evoluídos, né? Humanos evoluídos. Dá a entender que aquele portal por onde eles passam, pelo menos eu entendi assim, que seria uma versão, como está tudo aí homenageando criações do Kirby, então, vamos dizer, planeta e Apocalipse, eles são uma mistura de novos deuses, né? Ou que nasceram humanos, mas quando eles passam por esse portal, que seria uma versão das névoas terrígenas, algo assim, eles se tornam superpoderosos, ganham poderes. Eu, pelo menos, entendi desse jeito, que é por onde os quatro passam, quando eles passam com a navezinha, com aquela cápsula tripulada lá, eles ganham também os poderes dos quatro. Foi a interpretação que eu fiz. E aí, que é contada, né, que o pacto que os quatro fizeram foi que eles iriam administrar, ser uma espécie de administradores da Terra deles, a Terra, vamos dizer, a Terra do Planetary, né? A Terra onde eles vieram, que eles iriam cuidar dessa Terra durante um período, acho que é meio século, algo assim, até esses deuses irem tomarem conta dela, invadirem ela, e eles iriam para uma próxima Terra. A ideia é eles fugirem dessa Terra e irem para outra, que para os quatro eles falavam que tanto faz, que uma Terra é igual a outra, não importa. Um desprezo com o próprio mundo, assim, é uma total indiferença. E eu associo muito, mais uma vez, né, que eu falo que é um conceito gnóstico, né, uma ideia de gnosticismo bem grande. Eu associo bastante com isso, essa ideia deles serem realmente arcontes e trabalharem para um poder maior, e esse mundo ser realmente, eles serem servos de um poder maior. A ideia me remete muito a isso. E uma das coisas mais interessantes que a gente sempre se perguntava era por que os quatro, ou o Dolin principalmente, nunca destruiu, né? Nunca matou o Elijah Snow, nunca destruiu o Planetary. É porque ele, assim, era muito interessante para ele que o Planetary fizesse essa pesquisa, essa busca por coisas fantásticas, pelo inusitado, pelo estranho, pelo fora do comum, para eles terem o controle, ficarem atrás disso e controlarem tudo que o Planetary investigasse. Então, a ideia é exatamente essa, né? Eles terem acesso aos guias, eles terem acesso às informações que o Planetary pesquisasse, por isso mesmo que eles não eliminam o grupo. É que o grupo é uma fonte de informação para eles. É, então, acho interessante ter essa revelação, porque fica meio esquisito você falar assim, pô, mas se eles são uma pedra no sapato, um incômodo, por que que eles continuam vivos? Por que que eles não eliminaram o Elijah Snow quando precisou, né? Eu acho legal ter essa informação, mesmo que seja, né, no final, quase na reta final. Eu acho importante. O final também do Elijah Snow falar, deixa comigo agora, pro Jon Stone. Aí são os personagens do Ellis, né? Que são sempre fodão, assim, mas faz parte isso. Eu acho bacana também. É, nessa altura do campeonato, você tá entregue, né? Pra série. Você tá totalmente entregue. Você tá lembrando que, na época, levou anos pra você ler a próxima edição, assim, né? E era cada cliffhanger assim, o cara, puta que pariu, bicho. O cara ficava roendo as unhas, né? Deixa eu falar pra vocês. Tem um trecho, assim, na conversa entre Elias e o Stone, né? Já no hospital, isso que é a revelação sobre o superpoder do Randall, né? Que era o único dos quatro que ninguém de fora tinha conhecimento. E ainda que você suponha que seja o de se esticar, né? Como uma borracha, né? Igual ao do Reed Richards, né? Do Quarteto Fantástico. A aplicação que o Warren Ellis usa é bem diferente. Diferente do usual, né? Quer falar um pouco disso, Mauro? Também da edição como um todo? A edição como um todo é sensacional, né, cara? Assim, eles explicam tudo, né? Assim, as peças que faltavam no quebra-cabeça, o que que os quatro eram tão poderosos, de onde que tinha vindo os poderes deles, qual que era a agenda deles em segurar tudo que era de fantástico, que poderia chegar ao alcance da humanidade, o porquê que eles não tinham eliminado o Snow e o Planetary antes. Então, cara, tudo funciona muito bem, amarra muita ponta que tinha ficado solta. O próprio a conversa do Snow com o Jon Stone, que o Snow fala que o Stone não escolheu a conversa dos dois antes, naquele ponto, né, do bar do fim do mundo, à toa, mas porque era um ponto que era, né, um ponto cego de monitoramento dos quatro, e que ele não tirou os bloqueios mentais do Snow à toa. E a gente tinha conversado isso lá naquela edição lá atrás. Você falou, não, quando ele falou do Guia Planetary, o Snow lembrou. Não foi isso. O Stone usou propositalmente a sequência de palavras que ele sabia que ia romper os bloqueios do Snow. É, ele fez aquilo assumindo um risco de que, embora ele fosse um agente duplo dos quatro, você via que ele não estava satisfeito com aquela função. Não estava satisfeito de ter que obedecer aos quatro. Ele fazia meio porque ele tinha que fazer. Ele arriscou uma chance de baixo risco, grande recompensa. Tipo, ó, vou desbloquear o Snow aqui, eles não vão saber que fui eu, porque aqui tá fora do radar dos quatro. Se o Snow ganhar dos quatro, excelente, eu me livro deles. Se ele perder, também não tem nada que possa ser associado a mim, né? É típico de um agente secreto, né? A moral do cara que usa as fontes para conseguir os objetivos maiores dele. Isso sem falar na troca de porrada dele com a Jaquita, que é sensacional. O murrão, poucas vezes eu vi nos quadrinhos um murrão no meio do nariz, daquele que quebra o nariz de verdade e o nariz começa a esguichar sangue na hora, tão bem retratado que nem aqui em Planetary, cara. Ficou perfeito, né, cara? Você sente o impacto da porrada da Jaquita, né? Então, edição muito, muito redondinha, amarra as pontas, ela funciona perfeitamente para a gente caminhar para aquele final ali. E o próprio, né, Jon Stone, todo fodido, com a cara quebrada, com o braço amputado, você vê que, embora ele esteja ali, né, dando uma de durão, ele acaba contando pro Snow que, né, o poder do Dowling, né, a gente ficava se perguntando porque não tinha aparecido antes, tinha aparecido dos outros três, os análogos do quarteto, meio que presumia que ele pudesse se esticar igual o Reed Richards, mas não tinha mostrado. E aqui o Stone explica que, na verdade, o que estica dele é a mente, né? Ele expande a mente e ele falou aqui, ó, não é telepatia, a mente se estica, serpenteia, tira ovos e reproduz. Então é uma outra leitura muito interessante, porque se você for ver, apesar do Reed esticar nos quadrinhos, esse é sempre essa, né, entre aspas, o superpoder dele, ele é muito mais útil, muito mais lembrado nos quadrinhos da Marvel pela inteligência, pelo que ele pode resolver cientificamente, do que propriamente o que ele resolve esticando os braços e as pernas. Né? Uma história ou outra que ele faz aquele clichêzão de esticar o braço, de aparar alguma coisa se esticando igual o Homem Borracha. Ele é muito mais útil na Marvel usando a inteligência. E aqui o Ellis misturou os dois, né? Ele mostrou que o que estica do Dowling, na verdade, é a mente, que é uma baita sacada. Agora, é aquele, o criador, né? Aquela versão do Reed Richards lá do Universo Ultimate, ele faz isso, né? Ele, se não me engano, ele estica os neurônios também, né? Agora, tem uma passagem assim, exatamente na última página. Eu lembro que eu falei com vocês naquela sequência lá da invasão na Antártida, né? Quando o Eli é capturado e sofre a lavagem cerebral, que Kim Suskind, quando ela invade, né, quando ela tá lá na base, e vê lá naqueles tubos lá com aqueles insetos, né, que ela tem uma reação assim meio que, sei lá, talvez protegendo aquilo ali, né, e aqui explica, né, o Stone, ele disse que o Randall e a Kim queriam aquilo que chamavam de crianças, né, ambos tiveram o genoma absolutamente bagunçado pela transformação e não podem ter filhos normais, não que isso importasse muito para ele. Aí justamente as tentativas de filhos deles eram exatamente esses insetos que estão dentro desses tubos, né? Que eu acho que até remete também àqueles insetos lá da onda da aniquilação, né? Do universo Marvel tradicional. Vocês chegaram a pensar nisso, então, né? Não, da aniquilação não, mas acho que na próxima edição ele fala pra ela, o Dowling fala pra ela, você... De forma bem cruel, né? Isso, ele deprecia ela, né? Você não presta nem pra ser procriador, alguma coisa assim. Na verdade, talvez seja culpa dele, né? Mas eu tava lembrando, Luiz, acho que eu até coloquei isso pra vocês lerem lá, que eu não sei se o Criador tem um poder parecido com esse, mas o Senhor Fantástico, o mangá, o poder dele é exatamente esse, né? Igualzinho. Tu foi ler Quarteto Fantástico mangá, bicho? Pô, mas é... vou te falar que é muito bom, e nem... Não, eu tô falando assim que eu não sabia nem que isso existia. Sim. Aquela... teve um Marvel mangá que era todos os personagens mangá e o Quarteto mangá, o Reed, se eu não me engano, o poder dele é exatamente esse, é esticar a mente só, né, e controlar os outros, ou como se fosse um meme mesmo, aí ele pensa, ele se propaga para os outros, que é muito parecido com o que o Dowling faz, ou exatamente a mesma coisa. Inclusive eu escrevi isso, que ele é anterior a Planetary, né, um ano ou dois anos antes do Marvel mangá, não sei. Cara, o conceito é o mesmo, né, não é nem parecido, é o mesmo. Essa capa me lembra assim, tipo aqueles cartazes assim, de publicidade institucional assim, não de astronautas americanos, mas de cosmonautas soviéticos, né? Inclusive, assim, pelo vermelho em destaque, é como se eles fossem traidores, né? E tivessem, sei lá, mudando de lado, né? O que é que você acha dessa capa, Mauro? Eu tive exatamente essa impressão de cosmonauta, de pôster de recrutamento russo, de propaganda russa, mas não no sentido de traidor, cara. Eu pensei mais naquele sentido de... vem integrar o futuro, sabe, que eles mandavam nessas propagandas de forças armadas, sabe, venha ser o homem do amanhã, né, todos eles orgulhosos, com os capacetes, olhando para o espaço, e até a própria frase, né, join the four, seize the world, né, se junte aos quatro e domine o mundo. Então eu pensei nessa ideia dessa propaganda, não é bem ufanista, mas de ideia de se junte às forças armadas, se junte aos cosmonautas e venha ser um dos grandes, sabe? E a linguagem mesmo, o jeito que é desenhado, as cores, lembrou muito aqueles cartazes de propaganda soviética mesmo, na época da Segunda Guerra, até mesmo anterior à Guerra Fria, né? Também na Guerra Fria, mas já desde a Segunda Guerra. E aí, Reginaldo? Ah, é isso mesmo. Ele é inspirado, né? A corrida espacial russa era, eles tinham realmente um investimento maior em propaganda, até porque transformavam os cosmonautas em heróis nacionais, né? Então também me remete a isso de cara, né? Muito bonita a capa, eu acho ela interessantíssima. As pessoas que viram a parte já filmada imaginam que foi o ingresso na sangria que transformou os quatro. Pouca gente, muito pouca, sabe o que houve em seguida. Trégua. Chegamos ao clímax, né, de Planetary. Para muitos que leram essa série em tempo real, e eu me incluo entre eles, essa edição 26 foi considerada o final do gibi, né? Até porque, depois de tanto atraso, ninguém esperava mais que ainda houvesse, né, alguma ponta solta realmente problemática, né, para ser a parada. O que todo mundo estava de olho mesmo era no desfecho, assim, da guerra entre o Eli e o Randall. E é precisamente isso que vai acontecer nessa história, né? O aparelho de escuta que o Johnstone tinha, né, e denunciava qualquer comunicação dele com os quatro, foi retirada cirurgicamente e o Eli queria que o baterista a reativasse para poder falar com o Randall. A Jaquita e o baterista reprovam isso, né? Mas o Eli diz que tem um plano. Ele quer um encontro com o Randall lá naquele deserto próximo à lanchonete lá do Café Ruim, né? Lá da primeira edição. O Eli diz que está disposto a fazer um acordo, né? Exige que o Randall leve um backup de todo o conhecimento que os quatro reuniram de 1961 ao ano 2000. E em troca, o Eli não usaria mais, assim, todos os recursos que ele tinha reunido, assim, para derrubar o Randall, né? Claro que o Eli fica fazendo, assim, uma psicologia reversa, né? E brincando, assim, com o ego do Randall para fazê-lo ir a esse encontro. Bom, o encontro acontece, né? Aqui em Suskind está presente também. Existe toda aquela animosidade com a óbvia intenção de que o Randall não vai aceitar trégua nenhuma e nem voltar atrás, assim, no lance de vender a terra para aquela apocalipse, ainda que ele tenha levado, assim, o backup, né, que o Eli exigiu, né. Aí na hora H, assim, quando a coisa escalar, assim, pro confronto, assim, super-heróico, né, que todo mundo tava esperando, a balsa lá do Jim Wilder, né, abre uma fenda, assim, quilométrica, né, e aí o Randall e a Kim caem nela, né, e morrem com a queda. E se você reparar bem, assim, o destino dos quatro, assim, foram todos, assim, anticlimáticos, aí, né, de certa forma, a morte de Randall lembra o próprio ataque surpresa dele lá na Antártida, né, quando ele venceu o Elia da primeira vez, né. Ele tinha usado, assim, uma nave imensa e destruído a instalação onde o planetário tinha atraído a Kim, né. Vocês gostam desse embate? Vocês acham que tem uma recompensa aí pro leitor? Começa aí, Mauro. É muito legal, cara. É o Snow usando, né, a inteligência dele e o ego do Dowling para fazer esse showdown. É justamente naquele deserto da primeira edição. Então tem tudo a ver, né, com a ideia de ciclo, de fechamento, né? Ele atrai o Dowling e a Kim, alegando que vai entregar o container de dados deles, né, os quatro. O Snow vai se render, vai entregar o planeta, só que ele usa o baterista para cortar o contato do Dowling e da Kim com a nave ou com qualquer outro dispositivo de teletransporte e abre uma fenda. O Snow sai do lugar e abre uma fenda no chão e sai a transnave lá da edição do detetive, né? Do chão, arrebentando, né, o Dowling e a Kim. E a gente vê que o Snow cumpriu a promessa dele de arrumar os outros integrantes para a transnave poder voltar para a Sangria. Os outros integrantes eram justamente os descendentes da Cidade Zero. E eu cheguei a comentar com isso fora do ar com o Regi. Cara, como é bacana, né? O que o Ellis conseguiu amarrar aqui, né? Porque a gente até tinha esquecido desses pontos. Tinha esquecido que o Wilder falou que ele precisava de mais integrantes para viajar, até um eco com o Authority, né, que ele precisava ter equipe para a transnave se deslocar, com a questão dos descendentes da Cidade Zero. Então ele amarra tudo muito bem, muito bacana. E aí ele vai até aquele planeta, ele usa a transnave para se deslocar na Sangria, ele vai até aquele análogo de Apocalipse e joga os cadáveres deformados lá do Dowling e da Suskind para mandar um recado para os caras: ó, aqui estão as pessoas que vocês acharam que iam te entregar o meu planeta, né, a minha realidade, e nós detonamos eles. Então fiquem longe da gente, deixa a gente em paz, senão nós vamos detonar vocês também. A hora que a Jaquita fala: e aí, acabou? É, ele fala: não, dá até risada. Ele falou: não acabou nem de longe. Nosso trabalho só está começando. Nós vamos passar o resto da nossa vida deixando o nosso mundo tão estranho do jeito que a gente ama, né? Mantendo ele estranho, que era o que ele falava lá na primeira edição. O Mauro falou dessa passagem aí, né? Dessa apocalipse, né? Da gravação, né? Que é o ela é desfazendo, né, o acordo do Randall, né? E ameaçando aquele mundo, assim, por sinal, lembra a caixa materna, né? Você puxou alguma referência sobre quem seria aquela criatura que recebe a mensagem, Reginaldo? Fala também o que, é que você acha dessa resolução aí do conflito, assim, com os quatro. Não, a quem recebe aquela caixa são só duas manoplas que aparecem, né? Então não tem como fazer alguma associação, né? Não dá para saber. A princípio, ninguém falou nada, nenhum maluquinho falou nada do que poderia ser aquilo lá. O que eu acho engraçado, mais relevante que isso, é o Elijah Snow falando com ele que eles já têm prática em repelir invasões extradimensionais. E aí ele está se referindo a duas situações, né? A primeira, que é narrada na primeira edição, né? Que é o pessoal lá do Doc Brass, né? Da Brass Society, que eles repeliram, né? Aquela liga de outra dimensão, e ele está falando da própria, aquela invasão lá do crossover com o Authority. Então eles realmente já enfrentaram pelo menos duas situações similares, que ele está comentando isso com os alienígenas. Ele pode também estar usando também a própria existência do Authority, né? O Authority também repeliu outras... próprias invasões que o Authority já tinha isso. Repelido. Ele comentou talvez os eventos que ele está associado, né? Porque o Authority faz isso toda quinta-feira, né? Assim, mas a princípio a ameaça para esses alienígenas foi especificamente do Elijah Snow falando que eles têm experiência com isso, né? Não seria a primeira vez, e falando, ó, o acordo tá cancelado. A edição toda é cheia de detalhezinhos, assim, né? Como toda edição de Planetary, né? Se você olhar para a nave que o Dowling e a Susskind chegam, ele parece, né? Ele tem um design que remete ao primeiro Fantastic Carro, né? Com aquelas partições separadas, assim, né? Talvez um Fantastic Carro mais agressivo e de dimensões muito maiores. Então, assim, é cheio desses pequenos detalhes. Uma das coisas que eu mais gosto, né, que é um detalhe, mas é que é bem interessante, e o Ellis coloca, quase que é um detalhe singelo, assim, que é no final, tanto ele quanto o Elijah Snow pararam de fumar, né, no final dessa edição, que o Elijah Snow ainda comenta que é um hábito do século passado, diz que vai parar de fumar, e o Warren Ellis chega a dizer até que uma das memórias ruins que ele associa a Planetary foi que ele, durante o período de escrita, ele parou de fumar, né, e para quem fuma sabe que é ruim, né, a experiência de parar de fumar, né, ela realmente é terrível, não gosta, né, embora, né, há males que vêm para bem, né, então tá registrado em Planetary que tanto a criatura quanto o criador pararam de fumar nessa ocasião, né. Eu acho muito legal, cara, essa edição, ela é sucinta, ela fecha bem, tem gente que faz algumas críticas que o Dowling caiu muito fácil na história, a Susskind, a Mulher Invisível, não reagiu. Que besteira eles caírem num precipício do nada. Como vocês falaram mesmo, é anticlimático. Mas eu acho, eu foco nos pontos positivos, né? Da nave estar enterrada no mesmo lugar onde o Elijah Snow foi encontrado. O que o Mauro falou é muito interessante, né? Da tripulação ser os sobreviventes da Cidade Zero. E de toda essa amarração, né? Da ação do John Stone com a Hark. Da própria soberba do Dowling ter feito ele tropeçar, do envolvimento, da importância do baterista, que eu falei desde lá do começo, do baterista não se envolver em ações de campo, e aí ele tá em campo, ele conseguir ainda assim agir à distância o suficiente para eles não detectarem, né, ou para ele conseguir ainda com o poder dele inibir o maquinário dos dois lá sobreviventes dos quatro. Tudo isso eu acho muito legal. Eu acho que é uma história assim para fechar mesmo, a edição, a série precisava fechar, e eu acho ótimo o fechamento, eu acho muito bom mesmo. Teve todas as respostas que precisavam lá atrás, teve um fechamento honesto e eu gosto muito. Teve detalhezinho, se você quiser procurar, buscar coisa, você busca. Eu não identifiquei mesmo alienígena, Luigi, mas alguém aí deve ter achado e associado, né? a caixa, ela realmente parece um design similar à caixa materna, né? Que eles jogam lá, a gravação. A transnave voando, ela é linda, né, cara? Ela é muito linda. Ela é diferente da balsa, né? Ela é mais elegante, né? Ela é cheia de esperança, porque Planetary... E eu fui até ler de novo aquela proposta original do Ellis, né? Que ele mandou quando ele quis sugerir a série. Planetary, ela é solar, ela é mais otimista, ela é uma série de fechamento do século XX para o próximo século. Olha aí, eu falei isso lá no comecinho, ninguém concordou comigo. Como assim, cara? Como que a gente não concordou com você, não? Como assim? Eu falei, eu até comparei, assim, o Planetary e o Authority. O Planetary é mais otimista, o Authority é mais, aquela coisa, mais visceral, mais pessimista, vai no câncer do mundo. O Planetary é uma operação de salvamento do século XX. Essa é uma coisa mais solar, eu falei. Aí vocês dois e Maurício foram contra. Não, né? Acho que não é por aí, não sei o quê. Não, eu falei que eram propostas diferentes. Cara. É, elas são diferentes, claro. Né? Não, são bem diferentes, mas eu falei isso. Que é, que elas não são mais otimistas. Não, é que elas não mais... são associadas assim, Luiz. Mas ela é solar, claro que ela é solar, cara. Né? Ela é nitidamente solar. Ela termina, cara. Ela parece um faroeste, cara. A nave é igual um cavalo, cara, rumando pro pôr do sol, né? Ela é... Esse final é isso, cara, né? O Elijah Snow, cheio, é um cara que ele é todo taciturno, assim, ele é todo sombrio, assim, né? Ele é um cara frio, por si só, cheio de otimismo, consolando a Jaquita, com a nave voando dentro da sangria, assim. Então, cara, é assim, não tem nada mais, né, solar do que isso, né? Solar dentro dos padrões do universo White Storm, que é todo sci-fi. Não acabou, né? A gente falta mais um pouquinho, mas para fechar mesmo, assim, as respostas que a gente queria, o combate e tudo, eu acho até interessante ter um próximo número, porque realmente o propósito do Elijah Snow não era esse. O propósito dele é realmente salvar. Se você quiser falar que é salvar o século, né? É salvar, ele vai salvar ainda o Ambrose Chase, ele vai implantar o que ele achou, os documentos do Dowling, né? Por isso que eu acho que o Ellis deixou a última edição para isso, para reforçar a função do Elijah Snow. Quando essa capa do quebra-cabeça saiu, eu acho que ela talvez seja a mais famosa do Planetary, né? Eu tinha a percepção de que a peça que o Elias segurava fazia assim, uma analogia à própria edição, assim, como se a 26 fosse o último número, né? Hoje eu vejo que essa peça diz mais ou menos assim, que ok, vocês chegaram aqui e agora só falta mais um, que é a 27, né? E o próprio Elias diz que só faltava fazer mais uma coisa, né? Lá na última página dessa edição. Enfim, diz aí, Mauro, o que você acha dessa capa da edição número 26? Ah, não é à toa que ela é a mais famosa, que ela é a capa do ônibus. E pra mim é a minha favorita, cara. Porque ela é um resumo do que é Planetary, sabe? Ela é um grande quebra-cabeça pra formar o Snow, pra formar o Planetary, pra você entender realmente tudo que tava acontecendo. E ele só consegue fazer a virada, a conclusão, depois de que ele vai se formando enquanto quebra-cabeça, que ele vai resolvendo os mistérios. E o Planetary é isso, é a resolução do mistério, é a descoberta do inexplicável, do estranho, é pegar peças que aparentemente não fazem sentido e colocar num contexto maior. Eu amo essa capa, eu acho ela legal demais, ela é bonita, ela é emblemática, ela representa a série, eu ainda vou ter uma camiseta com essa capa. Cara, deveria ter um quebra-cabeça com essa capa, né? Eu acho que não existe, né? Talvez assim, tipo um brinde, assim, dentro dessa edição super cara do mundo, né? Um quebra-cabeça mesmo com essa imagem, né? Mas aí, Regina, o que você acha dessa capa aí da 26? É uma das que você mais gosta também? Ela é muito legal, né? Ela é significativa pra série. Ela é bonita, assim. Ela merece estar no ônibus. Ela merece estar em destaque. Ela é muito significativa, sim. Ela é bem legal. Talvez ela não faça justiça para a equipe inteira, né? Falte a equipe aí, mas eu acho ela legal. Eu gosto mais da 24, pessoalmente, né? Eu gosto mais da capa da 24, que é o guia, né? Mas essa capa é linda. Ela tem um impacto muito forte, né? Do quebra-cabeça. O trabalho real está só começando. Temos muito a mostrar às pessoas agora e ainda muito mais para peneirar do chão. Falta só uma ponta para amarrar. Uma última coisa para resgatar do solo do século XX. Daí vamos passar o resto de nossa longa, longuíssima vida nesse mundo tão estranho que nós amamos, mantendo-o assim. apenas o começo. Como eu disse sobre a edição 26, todo mundo realmente achava que aquele número tinha sido mesmo assim, o final da história. Que ainda que não tivéssemos visto assim, um resgate do Ambrose Chase, parte da solução tinha sido discutida, né? Que era usar assim, o arquivo do Randall e a partir do conhecimento científico que eles encontrassem, desenvolver um plano para extrair o Ambrose do bolsão de êxtase, né, que ele criou lá no final da edição 9, né, do Planeta Ficção, quando tinha levado aqueles tiros. E aí eu reforço essa ideia porque, falando sobre aquele atraso, né, de 2 anos entre a número 15 e a número 16, só que o maior intervalo de tempo entre 2 edições acabou sendo justamente entre a 26 e a 27, né, porque a 26 ela saiu em maio de 2006, enquanto que a edição 27, ela só foi lançada em outubro de 2009, né, são nada menos que 3 anos e 5 meses. Então, eu acho justo dizer que quem acompanhava Planetary em tempo real já nem lembrava mais do Ambrose Chase, né? A 27 só sai dentro do quarto encadernado da Panini, ali em abril de 2014, assim, 10 anos atrás. Lembrando que no Brasil a Pixel Magazine, da 1 a 14, eles conseguiram a façanha de publicar mensalmente, assim, de Planetary 13 ao 26, né? E aí vejam vocês, a Pixel Magazine 14, assim, de maio de 2008, tinha a capa do quebra-cabeça que a gente acabou de discutir. E logo abaixo do banner do nome da revista, tinha lá o anúncio em letras garrafais, o fim de Planetary, né? O que não chega a discordar, né? Porque eu acho que essa 27 funciona mais como um epílogo, né? Vamos dizer que é o arco, assim, do despertar do Sandman, né? Para Planetary. Porque ela vai mostrar justamente essa busca, né? Impaciente do Eli para achar a informação que levará ao resgate do Ambrose, né? Mas também mostra todo o bem que o Planetary tem feito, né? Usando a caixa de Pandora do Randall, né? Para curar o câncer, né? Revolucionar os meios de transporte. Ele fala aqui também usando super impressoras 3D, né? Para produzir habitações para desabrigados, soluções para acabar com a fome no mundo. Mas é que tá, em um ano, desde que eles conseguiram o banco de dados, eles só conseguiram explorar 20% do que tinha ali, né? E isso o baterista usando assim e contratando assim, muita mão de obra para ajudar nessa tarefa, né? Só que, como eu disse, até então, mesmo sabendo que existe algo ali que possa ser usado, né, para salvar o Ambrose, é como achar uma agulha no palheiro, né? Então, vemos o Eli é muito temeroso, né, que essa busca possa virar anos e o Ambrose realmente perder sua vida, assim, no sentido de que ele não poderá ver a filha crescendo, né, que poderá perder a esposa nesse meio tempo, né, seja por ela decidir virar aquela página, envelhecer e adoecer, não sei, enfim, ele sabe que pode salvar o Ambrose, mas a vida dele era aquilo, né, fora da bolha de eixas, né, eu acho barato isso, né, é um nível, assim, de amizade, né, dever e honra, né, com seus associados que chega a ser inspirador, né, e aí, né, meus amigos, a só são vem, assim, muito por acaso, quase como se o baterista estivesse jogando aquela ideia como algo estapafúrdio, né, com ele mencionando viagem no tempo, né, que era um conceito, assim, presente na pesquisa do Randall, mas sem uma aplicação prática, né, e aí o Ellis esbanja, né, na ciência real e na ciência de borda, né, num ponto que chega a ser difícil, assim, de visualizar o que eles vão fazer, né, usando uma máquina do tempo, né. Você pegou essa fácil, Mauro? Será que dá pra dizer que essa viagem no tempo, assim, entre aspas, é uma das mais originais da cultura pop? Fala um pouco desse resgate do Ambrose e seus destaques também nessa última história. Ah, cara, foi difícil de eu entender. Como eu mencionei lá no nosso programa 1, cara, quando eu fui comprar as últimas edições de Planetary, comecei a ler tarde, fui convencido aí por vocês, graças a Deus, uma das melhores coisas que eu li na vida. Eu comprei as 3 últimas edições nos Estados Unidos, porque estava fora de publicação aqui no Brasil. Então você imagina, cara, eu lendo essa última edição em inglês e eu lia, relia, falava, cara, eu não tô entendendo isso, eu devo estar perdendo alguma coisa na tradução. Mas não era questão na tradução, era no próprio raciocínio do que o Snow estava fazendo, na ciência envolvida com esse retorno no tempo o suficiente para tirar Chase daquele estado de suspensão, mas ao mesmo tempo abrindo N linhas temporais diferentes, o que o baterista morria de medo quando ele estava fazendo essa operação de resgate. Fui realmente entrar em paz com essa edição, agora relendo mais uma vez para a gente gravar o programa. Aliás, reli duas vezes para a gente gravar o programa. E é muito bacana, cara, porque você tirar toda a questão da ciência, dos desdobramentos, que são realmente muito legais. A ideia por trás de tudo isso, do Snow fazer tudo isso para resgatar o Chase, eles pegando ele assim, naquele momento todo, né, baleado, que ele se colocou naquela situação fora do tempo para que algum dia alguém pudesse salvar ele, e o Snow nunca ter abandonado e ter aceitado, né, consequências, desdobramentos possivelmente terríveis para salvar o amigo, é muito legal. E a cena que, né, tem as várias versões paralelas, né, futuras, alternativas do Planetary vão aparecendo para presenciar aquele momento que é um ponto de virada do universo, e de repente aparece o Ambrose quase como um anjo, né, cara, emergindo de um dos portais, de repente já começa a aparecer todas as versões alternativas e você vê que o que ele fez ali salvou o Ambrose em diversas outras continuidades. É muito legal, cara, assim, é um epílogo, realmente essa edição é um epílogo, e é um epílogo bem bonito. Reginaldo, o que é que você acha dessa 27? É o final ou é o epílogo de Planetary? Fala também sobre esse peculiar uso de uma máquina do tempo. Você curte como uma despedida da série? Quando eu li na época, eu fiquei um pouco decepcionado, né? Porque demorou tanto tempo para sair. A capa é maravilhosa. Vamos começar por aí. A capa é demais, assim. A capa me pegou de surpresa. Porém, depois a gente fala melhor dela, mas porém, eu esperava outra coisa, pelo tempo que demorou. Você fala, é a última edição, o que, que vai vir de especial, o que, que eles vão fazer, com quem que eles vão lutar. Mas Planetary não é disso. Quem vai esperando isso de Planetary já está errado. Mas a questão de viagem no tempo já é um tema que eu acho, já não é do meu agrado, já não é uma coisa que eu gosto muito. A forma como ele é apresentado já é complexa de você ler e entender numa primeira leitura, assim, já é bem difícil, né? Embora depois que você lê, você entende, você busca informação, tudo, o Ellis está demonstrando para você com aquelas versões que aparecem, o Ambrose Chase aparecendo vivo no último segundo, ele está mostrando questões da física na arte, né? Na ilustração ele está mostrando, ele está falando, ó, você vai entender, eu vou desenhar para você entender o que eu estou explicando. Aquela espuma quântica, né? Aquela fumaça lá que ele faz, tudo isso daí, depois se você dá uma pesquisadinha de leve, você vê que ele fez isso daí embasado, aquele gato de Schrödinger, é exatamente o Ambrose Chase aparecer no final, daquela forma, no último segundo, porque antes disso ele estava num momento incerto, nem vivo, nem morto. A hora que começam a curar ele, né, e ele vai para um processo de ficar estabilizado, é que ele aparece pleno, vivo, né, e se integra ao grupo, né, à equipe, às equipes do futuro. Isso daí é o Ellis mostrando, falando, ó, vou te mostrar, vou desenhar para você entender. É uma edição de despedida? Não sei se é a edição ideal para se despedir. É uma edição boa de Planetary, não é a minha favorita, mas é boa. Tem explicação, tem o baterista aparecendo mais. Talvez se a gente continuasse a ver a série, a gente veria isso mesmo, veria o baterista aparecendo mais, a Jaquita tendo uma crise pessoal mesmo, né? O Elijah Snow sendo mais rabugento porque ia ficar para escanteio, ia ficar numa posição que ele não gosta, porque perdeu um pouco de prumo de vida, assim, de objetivo. O Ambrose Chase ia ter que reencontrar também família, tudo. Então, não tem necessidade. Eu acho que tem certas histórias que você tem que ter um ponto de corte, né? Se o ponto de corte talvez tenha sido a edição 26, 6 seria um ponto de corte certeiro, né? Aquela última cena da transnave viajando pela sangria é muito bonito. Esse epílogo, se é um epílogo, não sei dizer. Realmente eu não sei dizer. Eu acho que o Ellis também quis reafirmar aquela questão que o Elijah Snow é um salvador e a função dele não era derrotar os quatro, era sim salvar o Ambrose Chase e criar condições melhores para o mundo que os quatro criaram. Eu acho que é por aí. É simplesmente o Ellis reafirmando isso, mas é um pouquinho pesado, né, para a final. É um pouquinho só pesado, mas nada. Eu acho que assim, é uma série tão boa, que você focar nesse final e depreciar a série de alguma forma por causa disso é muito triste, cara. É você se pegar num detalhe, é você reclamar do jantar por causa do prato, da cor do prato que você não gostou, assim. Então é muito pouco, cara, assim, não vale a pena. Eu acho incrível, assim, que o Planetário, ele passa sempre a ilusão que, por mais que existam ideias que poderiam ser mais exploradas, né, como aqueles 5 anos lá do treinamento do Eli, né, com Sherlock Holmes, você chega nessa edição 27 com a percepção que o Planetário foi uma série que acabou, assim, sem pontas soltas, né, como o Mauro falou lá atrás. Porque até aquele ser, né, lá do mundo ficção que pulou para a realidade, né, que conhecemos o Gibi, ele volta a ser abordado aqui, né, meio que desafiando a nossa noção de mercado, né, que tudo precisa estar amarradinho, que a gente precisa de um spin-off, né, para ver o que esse personagem inominado está fazendo naquele mundo real. É o escritor mandando assim, um foda-se, né, para essa merda que é hoje ler um gibi de linha, né, que você tá sempre sendo obrigado assim, a ler coisas paralelas, né, esquecendo que o principal é o que importa, né. Eu acho magnífico quando o Eli fala sobre esse fugitivo assim, do mundo ficção. Ele diz assim, talvez hoje ele viva em outras histórias, transitando entre páginas quando são viradas, surfando por um instante de livros. Cara, e o resgate do Ambrose eu acho bonito, né? No nível emotivo mesmo, assim. Mas eu digo para vocês que essa passagem é a que fez assim, meu olho brilhar, assim, porque é o que eu acredito, assim, sendo dito assim, com um personagem que eu adoro. Assim, eu acho que isso não tem preço, né? Aqui é a passagem que eu mais gostei dessa edição. Bom, e para fechar, a última capa de Planetary é uma homenagem a tudo que vimos nesses 27 números. Né? É também a única que repete o banner tradicional, que só vimos na edição 1, né? E está encartado em todos os encadernados desde então. É contigo, Mauro, seu derradeiro comentário sobre uma capa de Planetary. É, essa também não é uma capa, né, cara? É um epílogo. Tá ali tudo, né, cara? Eles juntaram todos os elementos da série inteira. Então tem os monstros gigantes, o Sherlock, o John Stone, Brass, Fantasma de Hong Kong, todos eles em torno do globo, né, do Planetary. Com a jaqueta, o baterista e o Snow no centro, o Ambrose Chase correndo em torno do globo e os quatro na ponta, né, cara? É lindona, é espetacular, ela é o resumão da série, tá tudo ali, tá a transnave ali, é maravilhosa, cara. Em torno do ciclo do Planetary tem aquela liga dos extraordinários do Brass, com o Sombra, com o Hark. Ela é maravilhosa, ela tem tudo que tem na série, ela é um resumão da série numa capa. É o quadro que toda pessoa que gosta de Planetary deveria ter na sala. E aí, Reginaldo, o que você acha da capa aí da 27? Ela é realmente, assim, uma capa linda. A série inteira se garantiu com uma capa, igual a gente falou antes. É uma capa por edição, sem o tiro certo. Essa daqui já é uma capa, né, dupla. É capa e quarta capa. Você abre ela, ela está dos dois lados. Ela é, vamos dizer assim, ela já trapaceou de certa forma, né? É por última edição, é despedida, tá valendo, vale tudo. De fato, vale. É uma coisa, assim, às vezes a gente fala, assim, como passou muito tempo pro final, dilatar um pouquinho as regras aí, ou então é porque é o último número, vale tudo. E ela, de fato, ela é muito bonita. Ela é muito bonita mesmo, assim. Só que ela não é, ela foge do padrão de todas as edições de Planetary ter uma capa só. Mas vale porque é a última edição. E ela é muito bonita. Você fica passeando, né? É um Sgt. Pepper essa capa, cara. Porque você fica passeando e fica procurando. E tem um Ambrose Chase de ponta cabeça correndo. E ele fica de ponta cabeça porque o poder dele é assim. Atrás de tudo ainda tem uma... Você tá vendo lá a Lotus, né? As folhinhas da flor saindo. Se você procurar, tem um dragão passeando por trás de tudo. Muito detalhe. É muita coisa, porque realmente, assim... Só que ela é linda, cara. É maravilhosa. Vale realmente como um fechamento, só. Vamos fazer um top 3 das capas favoritas da gente. Mauro sugeriu aqui no chat aqui que a gente excluísse a 27 da competição, justamente porque é um resumo, né? Eu concordo. O que vocês acham das capas da 1 a 26? Um top 3 de vocês. Vocês conseguem tirar assim de cabeça? Eu tô olhando aqui. Bora, vamos lá. As minhas favoritas, cara, é a 7, que é homenagem ao Constantine e a Vertigo. A 11, que é homenagem ao Nick Fury do Steranko. E a 26 do quebra-cabeça do Jon Snow. Do Jon Snow, não. Do Elijah Snow. Já meti um Game of Thrones aí no meio. Mas é a 26 também, cara. São as minhas três favoritas. Eu vou até acrescentar mais uma, né? Tem a capa da edição preview, né? Essa edição preview tá entre as minhas favoritas, né? Como eu disse, a minha favorita número 1 é a da 24 lá do Gear Planetary. Aí, em segundo lugar, é a capa da edição preview, né? Que tem um monte de informação que não foi usada na série principal, mas eu acho linda, né? Foi até usada também como uma peça publicitária veiculada na Wizard. E eu acho que a outra capa, a terceira, que eu acho mais bonita, que eu gosto muito, da edição lá da Liga Extraordinária, da número 13, né? Que tem aqueles quatro lá, né? Tem o Frankenstein, tem o Sherlock Holmes, o Elijah e o Drácula, né? E aí, Reginaldo, das suas? Nossa, cara, eu não sabia que a gente ia fazer isso. Não, me pega de agora. Me pega de surpresa, cara. Eu fico angustiado com essas coisas, sabia? Agora foi no improviso. Eu fico angustiado, cara. Assim, uma que eu falei hoje mesmo, que eu gosto é da 24. Eu adoro essa capa, acho que é uma das minhas favoritas. Eu gosto muito também da 4, acho que eu falei lá no começo, né? Que tem o Capitão Marvel, Jim Wilder lá, eu acho ela com uma cara de pulp, acho ela muito bonita. Aí eu fico em dúvida entre a 7, que é Vertigo puro. Também eu gosto muito da 15, lá do Outback, lá deles no... É do Capitão Marvel, né? Mas aí, Capitão, cara... Capitão Marvel, Marvel. Mas também gosto da 16, que é da Hark. Pô, cara, aí vocês me angustiam, assim. Se eu for escolher uma, acho que eu vou ficar com a 16 da Hark. Ela é lindona também, ela é bonita pra caramba. É, mas eu fico angustiado, porque eu vou lembrar de outra depois e... Mas são essas, cara. Todas elas são lindas, né? Assim, não tem muito o que falar. A 8, homenageia a ficção, é bonito pra caramba. A gente falou também do Cavaleiro Solitário. Isso, a do Cavaleiro Solitário é muito legal, cara. Ela é muito legal na simplicidade dela. A Vertigo, ela é linda, cara. Pra quem gosta de Vertigo, é uma puta homenagem. A edição mesmo é bacana demais. Ela também aborda a morte, né? Então, você vê que uma edição fechadinha lá de trás a série começando era relevante pra gente, assim, e ter uma capa linda. Mas vou com essas três aí mesmo, tá bom. Pensávamos que seria mais divertido se eu esperasse. Desculpe, nunca vou poder dizer o bastante, mas obrigado, Elijah. Obrigado por minha vida. Fim do livro 4. isso. Você acabou de ouvir nosso último episódio sobre a série do Planetary. Eu queria agradecer a todos os ouvintes que prestigiaram essa série, deram e ainda vão dar seu feedback, divulgar nosso podcast. E nós agradecemos demais. E nós vamos ficando por aqui. Os escapistas estão no Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @escapistas. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, registra teu comentário no iTunes ou no Spotify, dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre o teu Planetary, outros gibis, livros, blu-rays ou qualquer coisa através de nossos links afiliados. Eu gostaria de agradecer aos nossos bebês do século. Valeu, Maurito. Deu pra matar o tédio. Ah, cara, é um podcast estranho. Vamos mantê-lo assim. E valeu, Reginaldo. Me confirma uma coisa. Há relatos por aí de que pra fazer esse podcast você tava que nem o Rickman fazendo o House of X, Powers of X, né? Isolado, mijando na garrafinha. E aí, isso procede? Não, já posso sair de casa, tirar a calça do pijama. As vozes da cabeça vão parar, né? As vozes na minha cabeça. Ou não, né? Ou não, né? E aqui vai uma sugestão final minha, né? Eu acho que cabe mais uma série do Warhead, né? Pra quem sabe a gente fechar numa trilogia desse autor, né? Porque a gente fez o Authority em 2023, Planetary agora em 2024. Que tal um The Wildstorm em 2025, né? O que é que vocês acham? Transmetropolitan também. Pode ser, eu nunca li Transmetropolitan. Ah, é do caralho. É bom mesmo. Eu queria agradecer, cara, não tá aqui, bicho, o Maurício, né? Infelizmente, a gente teve muito contratempo, né, na gravação desse podcast. A gente, pra ter ideia, a gente começou a gravar esse podcast em março. A gente agora tá no comecinho de agosto, 5, era assim. Aí começou a gravar no dia 4 de agosto. Agora tá já meia-noite. 15 aqui. O Maurício não pôde, tá meio adoentado, né? Mas, enfim, teve muito contratempo, assim, mas eu, infelizmente, eu queria que ele estivesse aqui, né? Até porque o nosso timbaleiro, ele disse outro dia num pilha, né? Que eles discutiam, até os renegados, né? Que aqui nos capistas ele era só convidado, né? Ele tava participando aqui do Planetary. Aí eu confesso pra vocês que eu xinguei sozinho a caixa de som, porque eu acho esse desgraçado é sim um membro dessa birosca. Adoro gravar com ele, vocês também, né? Mas como ele fala tanta merda quanto o baterista, eu vou registrar aqui meu chute carinhoso no traseiro dele, como ela é Snow faz no gibi, né? Então eu espero que na próxima oportunidade o Maurício volte aqui com a gente. E antes de fechar, eu queria também mandar um abraço especial para o Luiz do Vale, né? Nosso parça de todas as horas. Né, o dono da voz das interpretações da maioria das intros e vinhetas desse podcast, e que nessa série também dividiu as locuções com a esposa dele, né, Mirella Mendes, e o nosso queridíssimo amigo Marlos Souza, né? Beleza? Então um abração pessoal e até o próximo, os escapistas. Tenho sorte de ter um estilo que se tornou tão reconhecido, porque é muito bom que alguns artistas tenham influenciado a indústria e ela seja o que é agora, mas, do mesmo modo, isso acabou criando vários clones desses artistas. Não é algo que eu curto. Preciso da minha individualidade como artista. Eu acho que o ponto principal não é fazer o trabalho, ir a uma convenção e conhecer o editor. Você pode fazer isso. A parte mais difícil é mostrar o seu trabalho. Se você quer desenhar heróis lutando na rua, mostre um deles socando o outro em cima de um carro. Assim você pode mostrar que sabe desenhar um carro. E depois mostre um deles socando o outro em um parque. Assim você pode mostrar uma árvore, uma fonte, talvez um esquilo e um policial montado a cavalo. E então dentro de um prédio para mostrar que você sabe desenhar arquitetura. Mostre que você sabe desenhar ação, que sabe contar uma história, mas também que consegue lidar com todos esses outros elementos. Não pode ser só dois homens musculosos brigando. Mostre que você sabe desenhar isso, mas também todo o resto. Outras dicas seriam: mantenha simples, 4 ou 5 quadros, nada inacabado. E seja honesto com a pessoa com quem você está falando. Se você passou um ano fazendo essas 4 páginas, infelizmente isso não é bom, mas deixe eles saberem e esteja preparado para responder às perguntas deles. Sendo honesto, provavelmente eles vão pensar: ok, ele é devagar, mas podemos colocá-lo nesse título. E tenha uma variedade de trabalhos para mostrar, porque quando o roteiro chegar, você vai ter que desenhá-lo, não importa o que o escritor tenha inventado. Trabalhar em Planetary com Warren Ellis foi também um aprendizado. Expandiu minha mente. Eu estava desenhando coisas que nunca tinha desenhado antes. Lugares diferentes no planeta e fora dele. Foi um verdadeiro desafio interpretar o roteiro e uma história tão vasta em um universo tão grande. Às vezes era fácil, eu lia e dizia: entendi. Outras vezes eu sabia que precisava estudar mais, porque não sabia como fazer aquelas coisas. Então, realmente aprendi muito. John Cassaday, 1971-2024. Este podcast é dedicado à sua memória.